Bem-vindos a mais uma edição da Resistência Retro Gamer. Hoje falaremos daquilo que foi um salto tecnológico essencial para os videogames, a mídia física. Não apenas a física, a gente vai chegar mais adiante. Não falaremos apenas de cartuchos, cartões, disquetes, discos. Falaremos também daquilo que foi bom, daquilo que foi ruim e até mesmo daquilo que muitos consideram uma involução para os videogames, a mídia digital e os jogos em nuvem, né? Para debater o assunto, eu trouxe alguns aqui amigos já conhecidos, como o nosso amigo GameCool. E aí, pessoal? Bom, acho que hoje a gente vai conseguir responder aqui qual foi a melhor, Mega Drive ou Super Nintendo? Olha, o bicho já chegou na veia já, né? Outro que resolveu aparecer pra causar um pouquinho aqui, eu demolei. É, tô aqui, bordão de sempre, quem é vivo sempre aparece. E também temos aquele ofegante rapaz que irá contra-atacar a fanatização do podcast, o Rubens. Ah, cartuchos, cartuchos. Beleza, se aparecer mais algum aí depois a gente apresenta, vamos lá. Primeiro console que recebeu alguma mídia com um jogo dentro, já tendo como meio os cartuchos, foi o console... Pô, ó, eu vou querer saber a versão diadema desse console aqui, porque eu vou tentar falar, entendeu? E daí o Rubinho vai ter que falar qual que é a versão diadema aí. Não, sabe o que você faz? Escreve no chat e aí eu falo. Falo antes de você. Vamos no chat aqui. Vai lá. Não, esse aqui não tem diadema. Ele eu conheci bem depois. É o Fairchild Channel F. Tá de sacanagem que você ia falar certo o negócio, cara? É, cara. Porque diadema não tinha isso. É muito chique pra diadema. Eu achei que era antiquar aqui o negócio aí. Você queria que eu falasse Fire Shield Chanel? Não. Fire Shield Chanel, cara. Não era Fire Shield Chanel. Não, diadema não tinha isso aí. É muito elite isso aí. É coisa de demolei. Enfim. Como assim, cara? Demolei, maçom, Illuminati. É desse tipo de gente aí. A curiosidade com relação aos jogos desse console é que se criou também um primeiro conceito, ainda bem timidamente, ali de um label, né? Com imagens representando o jogo. O maior destaque, assim, em cada cartucho desse console que não chegou aqui no Brasil, ficou lá pelos Estados Unidos, era a numeração. O console teve 27 jogos e, portanto, bem, assim, destacado, tava lá o número 1. Depois, pro primeiro jogo, né, que foi lançado. Depois, o número 2. É uma curiosidade, assim, de uma época que não se tinha essa pegada ainda de cartucho, né? Porém, seus concorrentes mais pesados que trouxeram as grandes novidades para aquela que era a segunda geração de videogames, né? Vale lembrar de algo importante. Quando isso era relevante para representar o poderio de um videogame, né? Os jogos mostravam o quantitativo de dados existentes em megabits, né? Isso que a gente vai trabalhar aqui no podcast, né? Era uma coisa que chamava atenção. Ainda não nessa segunda geração, né? Mas viria a ser ainda uma coisa assim que seria importante essa contagem de bits do jogo para dizer o quanto ele era forte ou era melhor que o concorrência e tudo mais. Dessa segunda geração, assim... A gente pode contar ali com quatro grandes, assim, né? Dois que eram menos importantes ali, o Intellivision e o ColecoVision, e o Atari 2600 e o Odyssey 2. Dessa geração aí, qual que vocês acham que teve maior relevância, digamos assim, dentro da mídia dele e como ele se apresentava nessa segunda geração? Cara, vou só fazer um parênteses aí, um desafio. A gente não deveria considerar que o Odyssey, o primeiro Odyssey, teve o primeiro cartucho era em relação ao Fairchild, né? Blá blá blá. Número F? Porque o Magnavox é de 72, o Fairchild é de 75. Exatamente. Primeiro Odyssey, que é o Magnavox. O Magnavox não usava cartucho? Magnavox não, cara. O primeiro com cartucho foi o Fairchild. Então, vamos lá. Ele não usava um cartucho, mas ele usava um circuito impresso, que era um negócio meio... uma placa que você trocava nele ali, e aí você podia, digamos, selecionar os jogos, entendeu? Tipo, era um cartucho, mas sem a cara de cartucho. Exatamente. Que a gente conhece, que virou cartucho com a cara do Odyssey e do Atari. Eu não lembro um pouco do PC Engine? Os Rucards? Puta, Rubinho. Tamanho? Pela espessura, né? Porque o do PC Engine é mais apresentável, vamos dizer assim. Mas assim, eu vou falar pra vocês, aí que tá o negócio. Não era vendido como um cartucho ainda, entendeu? Vocês consideram como uma mídia, digamos assim? Como assim não era vendido como cartucho? Dá um exemplo. Eu não entendi. O Magnavox, eu disse aí, ele tinha esse circuito, ele era vendido assim, ok, compra esse circuito aqui, esquisito, é mais um jogo. Era assim que funcionava? Eu acho... Não, mas aí eu acho que sim, cara. Mas acho que isso aí não importa. Mas você lembra daqueles pente de caçar piolho? É velho. É uma fotinha dele, eu lembrei aqui agora. Ele era uma fita. Ele não tinha, vamos colocar esse nome popular. Ele era uma fita, entre aspas, mas ele era bem simples, igual a Demolay disse. Não tinha logo, não tinha nada, né? Era basicamente um... Não tinha label. Tinha os números, tipo cartucho 1, cartucho 2, cartucho 3. Plástico preto em cima ali pra você colocar a mão e embaixo os contatos. É, que era pra parte de segurar. Contatos que se parecem sim um pouco com o próprio Rucard. Odissei o primeirão, né? Primeirão. Isso mesmo. Acho que esse foi o primeiro. A gente pode considerar como o primeiro cartucho. Ele vinha ter aquele kitzinho lá, porque os caras falavam que no começo ele não tinha cor, né? Aí os caras inventaram aquelas quadradinhos verdes, por exemplo, jogar um jogo de tênis, os caras colocavam uma telinha na frente da TV. Isso era uma sobreposição da tela, exatamente. Era exatamente, plástico, verde. Porque as TVs não tinham cores, ele movia pontos na tela. Então quando você trocava o cartucho, ele só dava, tipo, instruções de onde que seria parede, entre aspas, no jogo, e você colocava uma capa em frente à TV pra poder simular que era uma imagem de alguma coisa e movia aqueles pontos por trás daquela tipo, imagem. Tipo, foi bem utilizado depois no Vectrex também, né, cara? Isso, aquele mesmo que é tipo um skin que você colocava na frente da TV pra jogar. Tá, mas eu acho que, assim, entrando um pouco na linha de raciocínio do Lu, do ponto de vista comercial e de destaque pra geração e de, isso criou uma história, né, ou foi o início de uma história, eu acho que ele foi pouco significativo, concordo contigo. Ele não traz nada inovador, né? Se a gente for pensar do ponto de vista de ilustração, do ponto de vista de case, ele é muito simples. De fato, ele é muito simples. É. Eu acho que, assim, pra definir bem essa situação aí do Magnavox, é bem simples. É, não era uma coisa, assim, que trazia algo visual legal. Já o Fairchild, ele trazia o cartucho já com caixa. Tinha aquela coisa de algo colecionável mesmo, né? Você ter ali um negócio que, digamos ali, talvez não fosse tão importante no passado, entendeu? Não tinha essa visão, assim, de cartucho mesmo. É ele que começou o apelo visual, vamos dizer assim, pelo produto. É, tanto que eles primavam mesmo pelo número do cartucho, ó, colecione os 27, começa com um aqui, vai, entendeu? Daí tinha lá um determinado jogo, né? Mas enfim, era, digamos assim, um pequeno e meio uma segunda geração que começava já, né? Que partia pra realmente esses cartuchos, né? E uma coisa interessante, eu vou fazer pergunta pra vocês, desculpa cortar. Nessa época aí, vocês acham que a criação do cartucho, ela foi uma necessidade por causa de custo? Porque eu acho que na época, no começo, nos anos 80, eu acho que era caro o disquete. Eu acho que eles tentaram baratear isso daí. Eu não sei se vocês concordam, porque pelo que eu sei era caro, não era uma coisa barata o disquete, né? Porque o disquete ele tinha mais memória, né? Ele era maior, né? Que uma memória ROM. Talvez por ser uma mídia magnética, trouxesse mais problemas do que um cartucho. Durabilidade, hoje, né? As mídias magnéticas já não são isso. As mídias magnéticas já não são muito confiáveis ainda hoje. Imagina naquela época. É. Tipo, você colocar perto de uma TV que já tem aquele campo magnético, aparelho de som, o que for, e você perdeu o jogo como todo. Então, imagine você fazer um recall de um videogame que tem um drive magnético, que ele, enfim, pode ser lento, vai saber. Com certeza. Isso que eu ia falar também. O disquete, ele era mais lento também, né? E eu acho que o hardware pra você ler o disquete em relação ao hardware pra ler um cartucho, ele é mais caro, porque a gente tá falando de um equipamento mecânico, O flop, né? Pois é. Eu acho que na época eles adotaram isso, acho que eles quiseram chegar a cogitar o uso de disquete, mas acho que depois eles já descartaram. Acho que é por causa de preço, velocidade, né? É. Porque já era uma mídia pronta pra você inserir em algo, né? Uhum. O cartucho ele veio depois, né? Não sei se vocês concordam. Eu acho que com certeza passou-se pela cabeça dos desenvolvedores esse formato, mas provavelmente esses argumentos que a gente trouxe aqui, custo, a questão de garantir... Velocidade, né? Isso. A questão de confiabilidade, de que vai ser um produto que vai durar mais. Acho que tudo isso ajudou a formar no cartucho um formato que durou muito tempo, né? Então... Por isso que o disquete, eventualmente a gente vai falar do disquete aí no meio do cast, o disquete apareceu em algum momento, mas rapidamente ele também sumiu, né? Verdade, e também tem a questão da devolução do próprio cartucho da geração ali, que variava ali desde 2K de memória até, digamos assim, chegar no final da geração com o ColecoVision e ter 32K, por exemplo. E também a questão visual também do cartucho, que começou de uma maneira assim de, ok, caixa de papelão, às vezes teve variações até locais ou, né, de determinados videogames ali, como o Odyssey 2, que teve caixas de acrílico, umas coisas assim que hoje são bem interessantes para você colecionar isso, né? Começou a ter aquela coisa do label colorido, o manual ali dando informação e trazendo aquela ilustração legal. Tornou-se rapidamente uma coisa bem colecionável também, né? Ah, com certeza. Sim. Principalmente pro mercado americano. Americano, né, ele já é conhecido por colecionar, né? Gosta de coisas colecionáveis, né? Tudo que tem uma série ou uma coisa em sequência e que dá pra ter uma quantidade quantidade significativa, o americano já começa a colecionar. É, né? Acho que também eles pensam nisso também, né? Eu vejo mais pelo lado de apelo visual mesmo, pra que as coisas vendessem. O que é que vai te chamar mais atenção numa prateleira de loja lá? Um cartucho que tem escrito vídeo cartucho número 12 ou um cartucho que tem lá, por exemplo, Space Invaders, aí tem uma imagem lá psicodélica de uma nave disparando raio na Terra e alguma coisa assim, você, opa, o que é isso aqui, sabe? Tipo, dá mais curiosidade. Sim, principalmente porque era um produto pra criança, né? A gente tem que entender que o videogame era tratado um negócio pra criança, né? Então tem que ter aquele apelo visual, sim, né? Sim, sim, acho que até isso é uma coisa assim bem interessante também, até no design do próprio cartucho dessa época, né? Por exemplo, o Odyssey 2, ele tinha uma alça superior, assim, que você pegava pra ter uma pegada isso no cartucho, né? Mais fácil a remoção, né? É, era uma ideia diferente. O Intellivision e o próprio ColecoVision eram muito parecidos com o do Atari, assim. A diferença do Intellivision é que ele tinha como se fosse uma rampinha, assim, na parte de cima com um label, né? Dando o nome do jogo, aquela coisa assim. Mas conceitos muito parecidos, né? Um tentando puxar aqui, outro tentando dar uma melhorada ali, ou sendo mais sucinto, como o próprio ColecoVision foi, né? De colocar só o nome mais destacado dentro de cada cartucho, né? E vamos dar uma viajada rapidona aqui, né, Lu? E pensar um pouco que os cartuchos ou a empresa do videogame não foi pioneira no sentido de fazer um marketing com relação a marketing visual em relação ao produto que você queria vender, né? Um consumível de um aparelho. A indústria de áudio, né? A indústria da música já vinha usando a fita cassete desde a década de 60, se eu não me engano. Então, e a fita cassete foi produzida, foi desenvolvida pela Philips. Então, cara, ali na fita cassete eles já usavam o padrãozinho estojo, encarte, manual. Então, quer dizer, eles já sabiam que esse formato era um formato que vendia bem em prateleira. Então, quer dizer, cara, por que não você não abordar e adotar um formato similar ao que você já tinha ali na fita cassete? Então não tinha que inventar roda, basicamente era fazer uma adaptação de um mercado pro outro. Sim, e durante muito tempo foi chamado como game cassete também, né? Eu acho que por isso que veio esse negócio de o pessoal chamar jogo de videogame de fita, né? Porque de fita não tem nada, tem uma placa ali dentro, mas o pessoal chama de fita. Tem a ver também por causa que o pessoal gravava os jogos naqueles computadores pelo rádio. Vocês lembram dessa história aí? Não. Alguns jogos eram gravados da seguinte forma: os caras tinham um gravador, né? De gravar fita cassete, uma BAF, por exemplo, sei lá. E aí os caras falavam num programa de rádio, a gente vai passar um jogo tal agora. Aí os caras botavam pra gravar e emitia os pulsos, os sinais. Tipo, eram ruídos. E aí o cara gravava. Quando ele gravava aquilo era um jogo. Que entendeu? Doido. Sim, a fita DAT é desse jeito. É uma gravação analógica de som e o pulso de som é convertido em dados. Igual o modem, mesma coisa. Aqui no Brasil pegou esse nome de fita. Lá fora é tape, né? Então não pegou esse nome lá. Aqui no Brasil que acho que pegou o nome de fita, né? Mas lá fora era cassete, era game cassete. Game cassete? É, game cassete. É, isso aí. Não há muita discussão nessa segunda geração aí. Eu acho que o grande campeão foi o Atari 2600 na marquetada, na amplitude dos anos que passaram pra ele dentro dessa geração. Um dos pioneiros ali no início e chegou até o fim no meio da derrocada. Apesar dos outros videogames ali, o Intellivision e o ColecoVision serem mais desenvolvidos até pelos anos passados, mas eu acho que o Atari conquistou esse posto de grande campeão ali daquela geração com os jogos dele, né? Sim, eu acho que em termos de apresentação visual e case e isso, arte, né? A gente falou um pouco disso no cast de história dos videogames, né? Uhum. E de fato, eu acho que também a gente cresceu com isso na nossa infância, né? Então você via ali o cartucho do Atari, ele conseguia te dar uma força de imaginação muito grande, do tipo, eu até fiz a referência com relação ao Missile Command, né? Então eu olhava aquele label ali, já imaginava, falava, caraca, meu, o que que me espera nesse jogo aqui, né? Então é aí que começou a mentira. É aí que começou a mentira pra cima da gente. Aí começou a mentira de locadora, né? Que você era locadora e falava, caraca, meu, olha essa capa aqui. Esse jogo deve ser o destruidor, né? Você via aquelas capinhas de um soldado apontando pro céu, vindo um tanque, assim, falei, caramba, o bagulho é guerra, mano, nossa. Aí você viu um tanquinho, pup! Caramba, mano. Na imaginação da criança, tudo aquilo claro, tava acontecendo, velho. Aquilo ali era imaginação. E esse era o poder do marketing da época, né? Aquilo ali era o resolução 8K da época, velho. Nada era mais real que aquilo ali. Pois é. E os anos foram passando, claro, né? Teve o Crash de 83, aquela coisa, enquanto o Crash rolava, a gente já comentou isso aqui, lá no Japão, do outro lado do mundo, nascia o Famicom. Aquele consolinho, cartucho pequeno, cores e formatos variados, label bonito. Controle diferente. Cara de brinquedo. Cara de brinquedo, 60 pinos. As caixas podiam ser por caixa plástica ou de papelão, dependia ali do fabricante. Cartucho colorido. Isso, tinha aquela coisa meio que, ó, faz aí o jogo aí, tá valendo. Não tinha aquela padronização que veio justamente ali com o mercado americano do NES de 72 pinos, aquela coisa, né? Podia até variar um pouco de cor, às vezes, o cartucho, ser ele meio dourado, ter uma caixa de papelão. Até, Rubinho, você pode me dizer com mais com certeza. Acho que não teve uma caixa plástica em cartuchos de NES americano, né? Não. Não, né? Não. Enfim, são jogos que começaram já a se desenvolver mais. Eles começaram ali em 8K bits, chegaram ali em 1 megabit, por exemplo, em Metal Slayer Glory, assim, era o jogo mais desenvolvido do NES. É, embora os mais comuns ali variavam ali entre 128 e 400K bits ali, né? Já conversou um pouco aqui sobre o Disk System, eram jogos de 112K por disquete, que era um disquete proprietário também, né, do Famicom, né, Rubinho? Sim, que é um formato ruim, eu não gosto. Você não gosta, né? Não. Por outro lado, tinha concorrência. Embora a gente possa falar de SG-1000 e tudo mais, né, que é um outro caso ali também, à parte na geração, eu acho que o grande concorrente ali do NES Famicom foi o Master System e o Sega Mark III, né, cara? Cartuchos também pequenos, formato padronizado vertical, no caso do Mark III. Label muito bonito, colorido, variação pequena em cores, coisas assim. Caixa de papelão e manual, era um cartucho simples. Mas, sinceramente, eu acho muito mais bonito que a versão ocidental também, né, do Master System mesmo, cartucho vermelho e preto, aquilo ali, às vezes uma variação de azul e é aquilo ali. Os jogos até, pelo spam aí de anos, também teve aquela coisa de ter um pouco mais de memória, de 512 até 4 megas, um cartucho megabits, né? Um cartucho de Master System, né? Uhum. Além de, claro, daqueles cartuchos, né? Do Sega Card, né, cara? Sega Card é o nome daquilo lá, né? Isso. Sega Card ou My Card. Tanto faz. É, são outro formato, mais ou menos como se fosse um Rucard, né, do PC Engine. É, dentro dessas duas vertentes, tipo, apesar da distância de 4, 5 anos entre um e outro, assim, vocês pensam que um obteve uma vantagem muito grande sobre o outro, assim, ou eu acho que os dois mandaram bem na geração ali? É o seguinte, mesmo o Master System tendo uma vantagem de tempo, assim, ser mais novo do que o Nintendo, eu acho que no conjunto da obra, a Nintendo leva por causa dessa questão do cartucho ter um espaço para você colocar uma label, de poder ter cores diferentes, e isso realmente atrai a atenção de quem compra da criança. Apesar do cartucho do Master System ter uma capacidade de armazenamento bem maior, poder ter jogos mais bonitos e tudo mais, infelizmente era aquela coisa, tipo, você tirava o cartucho de dentro, por mais que a caixa fosse legal, tivesse uma ilustração bem bacana, que realmente tinha um negócio bacana, eu gostava daquele, apesar do padrão ocidental ter aquele padrão branco com as linhas e um desenho que não tinha muito a ver com o resto do jogo. Dos manuais tinham bastante coisa, já era bem superior à geração anterior, mas mesmo assim as coisas que se encontrava pro console da Nintendo eram melhores. Você considera, digamos assim, que foi uma grande falha da Sega, de repente, não puxar o formato japonês pro ocidente? Sim, com certeza. Eu particularmente acho isso. Eu acho, assim, que o Master System, o aparelho em si, tem um apelo visual melhor do que o Mark III, mas como a gente tá falando, assim, da questão de cartucho, na questão cartucho, o Ocidente perdeu muito com relação ao Oriente. E dessa questão de apelo visual e de atrativo mesmo. Com relação ao armazenamento, não tem o que se questionar. É muito superior. Uhum. Mas o cartucho em si, se você colocar um do lado do outro, o mesmo jogo, e ver quem dá mais vontade de jogar, é o da Nintendo. Concordo também. Acho que foi a pisada de bola, aquele cartucho. Eu considero um dos cartuchos mais feios do Master System. Ele só ganha do cartucho da Dynacon, que é feio pra cacete também. Que puta que merda. O cara que inventou aquilo ali, mano, ele não... Ele fez sacanagem, cara. Não é possível, cara. Acho que aconteceu o seguinte: ó, amanhã é seu último dia, tá? Você vai ser demitido, tá? Entregue esses cartuchos aí que a gente precisa entregar. Aí ele fez aquilo, cara. Que formato horrível, cara. Ele, o Master System só ganha dele, cara. De feiura. É. Não, não que o Master System seja feio. É como o Demolay falou. Na época, o Sega Mark III tem umas artes bonitas. É um cartucho que aguça os olhos, né? Poderia ter feito mais, como você falou. Poderia ter feito. Eu não entendo por que não fez. Meteu aquela labelzinha daquela camiseta de lenhador, xadrez lá. E só, cara. Só, pois é. Achei muito, muito simplório, né? Talvez eles fizeram isso pra poder não, vamos dizer assim, coloca o cartucho no console pra poder não tirar a beleza do conjunto, vamos dizer assim. Porque, tipo, ele encaixado, o conjunto é bonito. Sim, sim. Mas o cartucho é feio. Parece essa que não questão. Tem nada dentro, parece que não tava encaixada a fita. Eu sempre gostei de padronização. Então eu achava legal o jeito que a caixa foi concebida, entendeu? Já na caixa eu já gostava mais. Do formato NES Famicom, você prefere do NES, né, cara? Sim, prefiro do NES. E outra coisa, é uma coisa que eu acho enorme vantagem, e até os japoneses reconheceram isso, né? O quê? É o lance lance do nome em cima da fita. Isso aí, pra mim, é importante. É, cara, isso é uma coisa que no Famicom foi negligenciado a maior parte do tempo. Sim e não. Porque é o seguinte, tinha uma certa liberdade no Famicom, né? Pra algumas uma empresas. Uma certa, né? Liberdade, não, né? Tinha uma liberdade... Total, acho, né? Sim, isso bem que eu grande. Falando. Então, não, eles tinham um formato pra seguir e tinha liberdade. Eles mantinham o padrão, né? O 60 pinos, né? Mas eles colocavam, mudavam de cor do cartucho. Tinha uns que tinham lábio em cima. Mas tinha muito cartucho. Os da Nintendo, por exemplo, os primeiros jogos, não tinha. Então, por exemplo, eu tenho cartuchos que eu peguei de um japonês, né? Eu não comprei, foi doado pra mim, né? E o curioso é isso, que os jogos deles são bem arrumadinhos e tal. Ele te colocava uma label em cima e um nome em japonês, tipo Rokuman. Ele me deu também uma caixa, né? E a caixa, você põe uma fita do lado da outra. Então, sei. Você só vê o topo. Acho que é Nankot. Tem outras empresas também que eles colocavam o lábio em cima. A Konami, eu acho que também todos colocava. Todos os jogos da Konami, se não me engano, tem. É muito bonito da Konami, mas a maioria não era. Então, tipo assim, aí eles já viam isso daí. Ainda falhou ainda no Super Famicom, fez a mesma coisa. Eu acho que aí, mercado ocidental, ele foi melhor nisso aí. E o europeu adotou o mesmo do mercado ocidental, né? É, por outro lado, tem uma desvantagem, penso eu, assim, que talvez seja mais ligado até ao hardware, não propriamente do cartucho. Me corrija se eu estiver errado, cara, mas assim, por exemplo, jogar um Castlevania 3 no Famicom ou jogar a versão americana, você já perde já no som, já de cara, né, cara? Acho que é só no som. A grande diferença nesse caso aí é o som. É o som, né? O som é muito melhor. E acho que pra você jogar no americano, não pode ser o cartucho americano, ele não tem, e tem que fazer mod no console. Já vem pronto o Famicom. Né? É, talvez seja uma vantagem ali pra quem curta ali a parte de som, assim, seja algo interessante. Mr. Gimmick também tem isso também, se não me engano, que é um jogo caro também, bastante, saiu na Europa. Na Europa já não saiu assim, acho que no Japão saiu, porque acho que ele é da Sunsoft, eu acho. Uhum. Sunsoft é conhecido por fazer som bom, vocês falaram no outro podcast, né, que é sensacional, uhum. Né? Então, você pensa num jogo da Sunsoft com chip adicional, né, é uma coisa bacana, né? Algo mais a acrescentar dessa geração aí? Legal ressaltar também que nessa época, que foi o começo forte da pirataria, né, e uma coisa legal também que você é difícil achar, que é desgosto de cartucho, é difícil você achar um cartucho pirata de Master System, né? Pouca eu gente viu. Vi. Então, é isso que é legal. Eu já vi gente falando que já viu também, mas é uma coisa muito rara. Talvez até mais caro que o original. E nessa época que começou aquelas empresas que fizeram a engenharia reversa lá e começaram a fazer os cartuchos dele também. Aí no formato americano saiu muito cartucho parecido com não, o Nintendo. E outra coisa, o Master System, depois que ele virou o Master System Compact, o padrão de cores mudou das labels, era né? Azul. Virou aquele cartucho azul, justamente. E talvez tinha muita gente que tava acostumado com os cartuchos vermelhos e viu um cartucho azul e achou que era pirata. E às vezes nem é. Isso aí é mais uma cagada. Era tipo assim, qual que é o seu nome? Ah, meu nome é Pedro Bosta. Puta, que nome feio, cara. Eu vou mudar meu nome. Então, qual que você quer? É Carlos Bosta. É a mesma coisa. Foi isso que a SEGA fez. É, né? Só a questão ali da cor do label mesmo. É, e legal que dos cartuchos, por exemplo, saiu muita coisa não licenciada e eu acho bonito algumas coisas pra destacar. Alguns cartuchos, por exemplo, da Camerica, Codemaster, né, fazia cartucho dourado, né? Uhum. Os cartuchos eram mais bonitos. Chamava muita atenção. A caixinha amarela, o cartucho dourado, teve os cartuchos com lábios ao contrário, né? Porque o padrão do Nintendo, né? Era em pé, né? Quando você pega o cartucho, era em pé. Tinha umas que eram de ponta cabeça. E fazia sentido, porque quem usava o Nintendo original, quando você colocava a fita, ela ficava com a face não ao contrário. Não sei se vocês pegaram o cartucho, por exemplo, da Tengen. A Tengen, o formato do lábio era ao contrário. Mas quando você colocava no cartucho, você via em pé. Já o cartucho americano, não. Quando você colocava, a lábio ficava de ponta cabeça pra você. Entendeu? Entendi. E aí tinha outros cartuchos, tem uns cartuchos muito bizarros também, com dupla entrada, com umas cores bizarras, com uma pegada também, como você falou, né, Lu? Tinha alguns cartuchos também que tinham alça, ou tinha um pega-rapaz, sei lá como é que é o nome, que era mais curvado, que você podia puxar o cartucho, né? Agora deixa eu desafiar vocês num ponto aqui, vocês comentaram aí... Manda aí, Gameco. Desculpa te interromper, Rubinho, mas acho que você já tava terminando, e fazendo um gancho aí na pergunta que o Lu fez de complementar alguma coisa, vocês falaram que o cartucho do Famicom e do NES, eles chamavam mais atenção em relação ao SG-1000, né, ao Mark III, o Master System. Eu não discordo disso. Mas eu discordo que do ponto de vista de chamar atenção de marketing de venda, isso influenciava. Porque quando você vai comprar o cartucho, ou ia comprar o cartucho na ocasião, você não via o cartucho, você via a caixa. E quando a gente olha para a caixa, na minha opinião, as caixas do Master System, elas eram muito melhores do ponto de vista de apresentação, de você pegar aquele material em relação às caixas do NES. Você fala de arte? Você diz ocidental, né? Ocidental, sim. Eu pego alguns aqui, por exemplo, o Psycho Fox, E-Swat, Vigilante, Spellcaster, o Kensenden, o Rastan. Cara, tem as capas muito legais. E eles trabalhavam bem o espaço que tinha na caixa do Master System, né? O próprio Sagaia, ele explode um pouco ali para aquela área quadriculada do padrão, né, da caixa do Master System. Então eu não sei até que ponto o fato do cartucho ser mais feio, isso eu concordo com vocês, influenciou de fato nessa questão visual de compra na hora da criança ali e falar, puta que feio é o Master System, né? Ela não via o cartucho, ela via a caixa, né? Ah, até então, todas as lojas que eu vi vender naquela época sempre tinham um console lá rodando numa televisão com o cartucho lá. Então o cartucho estava visível. Podia não ser exatamente o cartucho que você estava procurando ali, mas sempre tinha um cartucho lá para você ver, para você pegar, para você ter um contato. Então acho que isso conta. Eu acho que, em consideração de arte, eu acho que a Nintendo ela ia melhor. Com relação à arte, eu prefiro a arte da Nintendo. Eu também. Mas com relação à durabilidade, eu acho que, né, depois que o Master no começo usava caixa de papelão, né, e depois o Master usou o mesmo formato do Mega Drive, que é caixa de plástico. Aí é uma vantagem. Aí eu acho que eu uniria a resistência das caixas, né, de plástico do Master com a arte do Nintendo. E eu falo assim, não falando que a arte do Master System era feia, é bonita, porque eu gosto de padronização, e era padronizado, e eu acho legal. Já as caixas de Nintendinho, por exemplo, elas não eram padronizadas. Isso também era um tipo de arte. Você pega, por exemplo, num jogo não é bom, tá? Mas você pega, por exemplo, a caixa de Onde Está o Oli. Se vocês puderem ver depois. É muito legal. Por exemplo, a caixa de Onde Está. Ela é toda desenhada. É vendo que vocês vão ver que vocês vão achar legal. E tinha também a padronização no começo da Nintendo, né? Que vocês sabem que foram os Black Box, né? E eles tinham um padrão de label e tinham um padrão de caixa também, né? Uhum. Comparar com o Master nesse caso. Porque eles tinham o nome do jogo, um desenho simples, né? Mas o desenho era mais fiel ao jogo, né? Isso que eu acho legal. Você olhava pro desenho... Era quase como um print ali do jogo, vamos, o negócio. Pra gente avançar no tema, vamos deixar um dever de casa pros ouvintes aí. Peguem alguns jogos que saíram pros dois sistemas. Eu tô fazendo esse exercício aqui. Eu nunca fiz, tô fazendo e como curiosidade ele é bem legal. Pega um jogo que saiu pro Master System e pro Nintendinho e comparem as capas. Eu tô fazendo aqui pro Ninja Gaiden, pro Double Dragon, que eu sei que saíram pros dois. Lembrem aí depois de mais outros jogos e façam a comparação. Eu acho daí vai dar pra ter uma ideia de qual é a melhor arte. Pra você fazer a comparação, eu acho legal, Demolei, você ver alguns jogos fora da curva, tá? Não os mais famosinhos, porque tem muita caixa de jogo que não é famoso, como eu citei agora Onde Está o Oli, que são bacanas tanto quanto as mais conhecidas. Eu digo as que a gente pode comparar, que são as do mesmo jogo, né? Não dá pra você comparar o Onde Está o Oli com o Kensenden, que são jogos diferentes, que, enfim, quem... A gente não tá comparando o jogo, a gente tá comparando o arte. Sim, é diferente. Por isso que eu disse, é pegar, né, o mesmo jogo e eventualmente conseguir balizar, fazer uma comparação de laranja com laranja, maçã com maçã e assim por diante. Não estou dizendo que eu tenho partido tomado para um ou para outro. Eu só estou dizendo que eu acho que é um exercício legal de poder conhecer as cases. Uhum. Eu acho também um exercício legal. Entrou o Mega aí ou é impressão minha? Entrou. E aí, pessoal? Aí, Mega, beleza? Feliz ano novo pra todo mundo, né? Opa! Em abril. O carnaval já passou, Mega. A última vez que eu apareci foi em novembro. Ei, Mega, só pra você fechar aqui a nossa conversa, a gente tá falando sobre a terceira geração, sobre cartuchos e tudo mais. Você tem uma preferência, assim, ligado, assim, digamos, à terceira geração? Mais, assim, pessoal, digamos, assim, relacionado a Master System. Eu acredito que você vai bater no Master fortemente. Você é cega até... Lembrando que estamos falando de mídia, tá? Não, não de jogos, a gente tá falando da mídia, assim. Você tem uma preferência, embora você goste realmente do Master System, você sente que a Nintendo se deu melhor, explorou melhor esse lado da mídia, da caixa, do manual, ou você acha que o do Master System tem um valor maior? O que você acha desse aspecto? A mídia do Master é icônica, né? Aquela questão dela ter aqueles quadriculados brancos, né? Muito legal. Mas na Nintendo foi bem melhor, na minha opinião. Porque a fitinha do Master tinha a opção de você colocar ali a arte nela, né? Ela é grandinha, ela era quase o tamanho da fita do Mega Drive. E a Sega, eu acho que não explorou direito essa questão. Colocou lá aquela label padrão e dane-se, né? Foi embora. Eu acho que só pra definir, acho que, digamos, a Sega marcou em não levar o formato japonês pro ocidente também, né, Mega? Você concorda com isso? Poxa, eu nem conheço direito. Foi diferente? O Master do Japão? Olha, o Master do Japão nem era Master System, cara. Faz o seguinte, dá uma olhada ali no bazar do grupo. O Ignacio está vendendo um cartucho de Mark III lá. Você só vai sentir o drama. Mark III, não. Marcou um pouco. É legal, né? Mas só que tem a questão de economia, né? O americano não é muito ligado nessas coisas. Tanto é que o manual do americano é preto e branco, né? O japonês, ele tem mais essa questão do detalhe, de vir a caixa mais bonitinha, o manual colorido, num papel mais... Né? Sempre foi assim. É. Como não é preto e branco? Não entendi. Qual que você falou? Geralmente o padrão americano de manual da SEGA é preto e branco. É só chapado, né? Ah, sim, sim. Mas é Tectoy isso aí? Não, a Tectoy puxou isso dos Estados Unidos. E na Europa também, o manual da SEGA é todo azul e branco, né? Nem preto e branco. É que parece aquelas provas de mimeógrafo. É mimeografado. Isso. Mimeografado no papel com tipo assim, na verdade é assim, é que o manual parece o manual, né? Se você for ver bem conta, né? O manual parece o manual. Para as crianças que estão ouvindo o podcast que não sabem o que é um mimeógrafo, era a máquina de xerox de antigamente. Foi a primeira droga das crianças, só cheirava álcool. Isso. Uma delícia, cara. Nossa, eu... Exatamente, deixava as crianças tudo bêbadas antes de fazer a prova, né? Mas... A minha esposa, ela é professora. Ela, às vezes, vai na sala do mimeógrafo só pra dar uma cheirada só. Ela não vai imprimir nada. Ela riu lá atrás. Eu vou aumentar esse, essa risada lá. É, atrás, sim, lá. Ela tá rindo. Quando eu falei, ela falou assim, você tá falando do quê? Eu falei, mimeógrafo. Ela, nossa, mimeógrafo. Ela se emocionou aqui, cara. Bora lá, rapaziada. Vamos falar da mídia aqui. Volta pro cast. Bom, definindo aí, o NES deu melhor nessa geração, né, galera? Acho que não há discussão muito, né? No aspecto cartucho, mídia apresentável, né? Eu vou dar mais um ponto a favor do Master no caso de cartucho. Isso eu acho importante, tá? Manda. Eu acho legal. Vocês vão concordar. O cartucho ser preto, cara. Isso é uma vantagem, cara. Uma vantagem. Porque o cartucho do Nintendo, ele tem problema de descolorir. Ele tem problema de ficar amarelado. Ah. Ele tem problema de pigmentação, né? Pra ser mais exato, né? O velho problema, né? Parece mais um brinquedo do que o do Master, que é preto, parece mais um produto eletrônico. Não, mas eu falo do cartucho cinza, o americano, né? Não é aqueles coloridos amarelo do Paraguai, não? Isso, não. Ele tem problema de descoloração, né? Ele fica amarelo. Tá, teve um problema também que eu não gosto de uma empresa, que é um cartucho que eu tenho, que eu não acho ele em estado bom. Se vocês acharem, me passem, que é o jogo da Konami, né? Estádio Events, né? Não. Estádio Events. Não, esse eu tive. Esse daí eu tive, mas não tenho mais. Que teve nada. Para de encher o saco. Não fica me dando piada aqui, não. Vai se lascar, vai. Fica me irritando, eu vou sair dessa... pode parar. Mas então... esse cartucho, velho. Qual que é o jogo? Teve um problema que a Nintendo teve uma época, né? Isso é um chute que eu tô falando pela qualidade do plástico. Tem um jogo do Simpsons, que a própria empresa começou a imprimir, fazer o próprio cartucho, né? Sim. Tirou da padronização. E esse cartucho, cara, ele é amarelado. Você não acha, eu não acho ele sem estar amarelado. O Space Mutants lá? Não sei se é o Space Mutants. É só um, porque depois que eles fizeram, os primeiros não eram. Esqueci o nome agora. Mas é jogo do Simpsons. Ah, o do Bartman, ele é assim também, ele tem esse problema. O jogo de surf do Nintendinho, também ele tem esse problema. Uhum. E foi a mesma empresa que fez. E eu acho que nesse aspecto o Master tem vantagem pelo cartucho ser preto. A única coisa do preto é que ele dá aquela desbotada, ele fica meio opaco, né? Mas eu acho que é um pouco melhor. Não sei se, acho que vocês vão concordar comigo também, né? Sim. Concordamos. Só não concordo com relação ao cartucho do NES. Eu acho que o cartucho vencedor dessa geração é o do Famicom. Ele foi o cartucho mais honesto e mais justo da geração. Por que mais honesto? Porque ele não era gigante, velho. Ele não vendia um negócio, você comprava aquele negócio, aquele livro, não, sabe? Explicação. Aquele livro falava, meu, puta, tanto de chip que tem aqui dentro. É, um cartucho gigante. Aí você abria um negócio, velho. É, um chipinho também de nada. Um cigarrinho ali dentro, entendeu? Mas vem cá. Porra, velho, aí não, né? Primeira coisa. Aí não, né? Tem explicação disso aí. Primeira explicação. Alguns jogos que foram lançados primeiro pro mercado americano, eles vinham perfeito. Com adaptador de 60 pinos. Perfeito. Na verdade, é no jogo japonês. Gambiarra então, é uma explicação pra mim. Você chegou, por exemplo, a ver o protótipo, por exemplo, não tinha lançado aí. Ia sair. Você chegou a ver, por exemplo, o protótipo do Mother, do NES? Você chegou a ver alguns outros cartuchos? Eles têm placas maiores. Se você abrir os cartuchos de Nintendo, eles têm placas pequenininhas e têm placas maiores. Que seriam só nesse cartucho maior, digamos. Exatamente. E como eles eram a favor da padronização, eles pegaram, estipularam o tamanho e pronto. Aí é o seguinte, qualquer jogo que a gente lançar, ele vai caber nesse formato. Um vai sobrar e vai espaçar. Eu acho isso mais honesto. Agora a Nintendo, do Japão, ela fez um cartucho pequeno. Aí vem outra empresa e fala, não, meu jogo tem uma placa maior. Aí metia aquela placa maior. Aí, meu jogo é menor, metia uma placa menor. Ah, meu jogo tem um negócio lateral. Aí eles abriam o cartucho em formatos meio bizarros alguns. Então, eu não acho isso mais honesto. Eu acho isso mais gambiarra errado. Ah, puto, o tamanho não deu. Isso porque você quer padronização, né? A criança só quer jogar. Eu gosto do cartucho colorido, cara. Do Mega Man, eu que também, era eu verde, amarelo, colorido. Vermelho. É isso aí. Além do mais, mais, alguns cartuchos do Famicom, eles vinham em caixa plástica, que até hoje, cara, tem muitos jogos que você compra e parece que saiu agora da loja, cara. Cara, a arte dos cartuchos do Famicom, a arte dos Tartarugas Ninja, cara, é algo que até hoje eu olho pra aquilo e falo, meu, isso aqui é... É muito puta, bom. Eu tô vendo o desenho aqui, velho. Eu não preciso nem assistir o desenho. Eu tô vendo o desenho no label do cartucho do Famicom. Tamo de gosto, tem artes ruins também. Tem. Eu acho que dá meu ponto de vista aqui. É bonito também. Eu acho do Famicom mais colecionável visualmente, acho mais interessante, sim, digamos assim. Mesmo não tendo texto em cima do cartucho, que eu concordo com o Rubinho, foi uma falha pesada. É, verdade. Vocês falaram que o... da questão do cartucho americano do NES, ele foi uma chupinhada de uma máquina lá do Japão? Opa! Ou não? Solta aí, Mega. Você tá falando aqui da versão hotel? Não. Só pode você falar que é da SEGA. Ele era um padrão de uma máquina lá da Nintendo, eu não sei como é que era a questão da... Não sei se era aluguel ou era um tipo de escolha lá. É aquela máquina de versão hotel, não é? Isso, que você tá falando? Isso. Os caras usavam pro hotel. Isso, e aí esse padrão grande dos Estados Unidos foi copiado dessa máquina que existia no Japão. Interessante isso, hein? Pode ser. Eu tenho que averiguar. Caiu a teoria do Rubinho nesse momento. Já era, inventou um monte de coisa aí. Não, como teoria? Ele tá botando uma teoria também, ele tá cravando isso? Não, ou... É realmente isso? Realmente, tem que procurar aqui na internet, mas é realmente isso. Até o Rubinho veio falando que tinha aí, um padrão que americano. Não, que foi o projeto, né, que papapá. Interrompemos essa edição para importante informação. Após o término da gravação deste podcast, o contrariado Rubens foi à pesquisa de campo e descobriu que a Nintendo, em parceria com a JTB Traveland Inc., distribuiu o Famicom Box por lojas em todo o Japão. Esse aparelho permitia que jogadores testassem até 15 jogos diferentes por Famicom Box. Jogos esses em cartucho formato americano, embora os jogos fossem japoneses. Ocorre que este aparelho foi lançado no Japão em 1986. Como o NES foi lançado em 18 de outubro de 1985 nos Estados Unidos, não foi o NES que copiou o formato de uma máquina japonesa para seus cartuchos, mas a máquina japonesa que recebeu cartuchos no formato americano com jogos japoneses acrescidos de adaptadores para 72 pinos dentro deles. Provavelmente, o manuseio em cartuchos na horizontal da máquina era facilitado por cartuchos maiores. Boa noite. Bom, vamos fazer um adendo rapidinho aqui, porque eu acho que isso necessita de um podcast próprio. Mas acho que cabe a gente só citar uma coisa da relevância, da importância ali, da questão de jogos de portáteis. Porque bem nessa época aí da terceira geração também começou a pintar o Game Boy, Game Gear, Turbo Express, Atari Lynx. Aqui trouxe seus cartuchos, suas mídias pequenas, diminutas, próprias para aqueles portáteis, né? Vocês destacariam alguma como importante dessa época? Eu acredito que o Game Boy foi o grande... Divisor de águas. É, digamos assim, que trouxe ali uma coisa visual, colecionável e tudo mais da mídia física de portáteis, né? Game Gear, claro, com um pouco menos valor ali, né? Mas que isso se estendeu até hoje, em portáteis até de hoje. Você vai falar de um podcast futuro mais sobre isso, né? Mas vocês concordam que... Acho que o Game Boy foi o grande cara ali dessa época, né? É, em termos de mídia, a gente não teve evolução, né? Sim, sim. Se a gente não levar em consideração o tamanho diminuto em relação aos cartuchos convencionais, você não teve uma evolução tão grande assim do ponto de vista tecnológico, porque basicamente tudo que já existia nos cartuchos dos consoles de mesa foi transferido por um cartucho pequeno, né? Eu acho que a grande evolução talvez que a gente teve nesse formato foi talvez nos portáteis que a indústria pôde experimentar, e aí a gente, lógico que avança cronologicamente lá pro futuro, formatos menores, né? Então... Se a gente for ver hoje, o Switch tem um cartucho pequenininho, Tudo bem que ele é primo, irmão, sei lá o que, filho do cartão SD, mas quem foi reduzindo ali o tamanho da mídia, né, foram os portáteis, que de alguma forma forçaram aí cada vez mais isso a ficar pequeno. Teve o Game Boy Advance, né, já veio aí com um cartucho muito minúsculo, né, e depois desse avanço, sim, do Game Boy Advance, a gente teve o Nintendo DS. Eu acho que se houve algum benefício ou não, estudei isso, não sei exatamente qual é o link que isso tem com a indústria como um todo, mas se houve um benefício que a indústria de portáteis trouxe, do ponto de vista de mídia, foi conseguir trazer pra gente uma evolução do ponto de vista de tamanho, que ficaram cada vez menores, né? Com exceção aí do PSP, que escorregou pra um lado que eu particularmente valorizo, né? Eu gosto bastante da mídia do PSP, mas eventualmente a gente vai chegar lá na hora de falar das mídias em disco. É verdade. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa sobre os portáteis aí, só pra constar, ou podemos pular pra quarta geração aí já? Pode pular, vamos voltar a falar de videogame. Você não curte. Só lembrando que videogame é uma coisa que é videogame, ou seja, tem tela, tem jogo, é videogame, tá? Só pra te avisar, viu, malandro. Só pra dizer que eu sou preconceituoso e a gente sabe patriarcal, disso. A gente sabe disso. Misógino, esse tipo de coisa, então pronto. Tá, então bom. Vamos falar de videogame agora. O cartuchinho do Game Gear deu uma bonito, aliviada no que a SEGA fez com o Master, né, na questão da arte. Sim, é verdade. Até no próprio design mesmo, já tem linhas um pouco mais suaves, né? Aquele negócio mais reto, duro, exatamente. A cor padrão dos labels era roxo, já não era mais aquele vermelho duro, aquele azul chapado do Master System Compact, já tinha uma cozinha mais light, então é uma evoluçãozinha. Vale ressaltar o cartucho do Atari Lynx. Era bonitinho o cartucho do Atari Lynx. Ele era mais simples, né? Tinha uma labelzinha bacana e ele tinha uma curvinha, né? Na parte pra você puxar o cartucho, parecido com o do Game Gear, né? Só que ele é mais fino, né? É legal também o cartuchinho do Atari Lynx. É, assim, embora menos conhecido, mas pra quem coleciona e tal, é bem interessante também. Bom, vamos partir pra quarta geração aqui, né? Temos aí alguns representantes, dois mais importantes, óbvios, né? Temos aí o por outro lado, o PC Engine, que trouxe aí duas mídias diferentes, né? Trouxe a coisa do Huckart, que tinha até 20 MB de capacidade, né? Um label colorido, completamente colecionável, caixa no formato mais ou menos de CD, mais próprio pro Huckart, né? Manual legalzinho, já fazia parte da capa ali, da caixinha, né? E foi o primeiro videogame que arriscou o CD, né, cara? É uma coisa, tipo, pra 1980 e alguma coisa ali, você lançar o CD uns 3, 4 anos depois que foi inventado o CD, você lançar um videogame, eu acho que foi um grande salto que a NEC deu, né? Por outro lado, também temos o lado oposto, que é justamente o Neo Geo, né, cara, que trouxe aquele cartucho monstro, que, porra, não tem nem o que falar, né, cara, se for falar de capacidade, que era uma coisa que era levada muito em consideração, o apelo visual, a gente não tinha a loja ali que você, opa, vou ali na Mesbla, vou comprar um cartucho do Neo Geo, não tinha isso, né, cara, justamente aquilo que a gente falou no podcast, justamente do Neo Geo, mas, digamos assim, que foi uma grande evolução dentro da mídia, né, capacidade e tudo mais, chegando a 716 megabits aí, um cartucho, mas completo com caixa, manual e tudo mais, né, que a gente vê por aí, né. Mas acho que as grandes estrelas ali da geração foi realmente o Mega Drive e o Super Nintendo, com situações diferentes, né, aliás, diferentes e ao mesmo tempo muito parecidas, né. Eles tinham ali mais ou menos uma capacidade inicial próxima, né, de 2, 4 mega, chegavam ali a pouco mais de 40 megas, digamos, naquela época de oficialmente cartuchos, né. Hoje você vê jogos maiores até, mas todos ali tinham a sua caixa, talvez ali uma vantagem pra cá e pra lá, talvez tenham alguma preferência pra lá e pra cá também, na questão de como era feita a distribuição desses jogos, a embalagem, né, a coisa da caixa plástica, a coisa de você ter essa coisa mais preservada, né. Bom, escorram aí sobre o assunto, o que vocês acham desses dois grandes monstros aí, né. Só uma dúvida, você falou que o primeiro de console de CD, você falou que foi o da NEC, foi o PC Engine, é isso que tá falando? Isso. Não, foi o FM Town, não foi? Deixa eu dar uma pesquisada rapidinho aqui. Que eu acho que o Lu tá falando daquele add-on, né? Do acessório. Ó, deixa eu falar. Vai lá. O CD-ROM do PC Engine foi em 4 de dezembro de 88, cara. Então foi PC Engine, FM Town, Sega CD. É. E o FM Town, se não me engano, ele tinha o computador primeiro, né? Mas aí não conta, porque PC não é videogame, né? Então... É, na verdade, o FM Town Smart, que é o videogame, ele é de 20 de novembro de 93. Então há uma diferença bem grande, você tá falando do computador, entendeu? Sim, aí tô errando. a NEC deu um salto bem interessante e chutou certo, né, cara, nesse aspecto. Embora não pudesse, talvez, brigar mundialmente com o Mega Drive e Super Nintendo, ela deu um salto muito grande, né? Eu acho que ela chutou certo dos dois lados, cara. Porque é o seguinte, a NEC sempre foi uma gigante dos computadores lá no Japão. Sim. De produzir componentes eletrônicos para tudo que você imagina. Até hoje tem muito aparelho que utiliza chipset da NEC e tudo mais. Então, assim, eles tinham um know-how para fazer o hardware que eles quisessem. Então, a questão do RealCard barateou muito a questão de custo de produção de jogo para eles. E CD também, eles praticamente fabricavam tudo que era necessário para se fazer um drive de CD. Então, para eles foi fácil trazer essa tecnologia para o console deles. Então, foi tipo, faca quente na manteiga. Uhum. Unir o útil ao agradável e colocar o negócio para funcionar e para vender. Manda ver aí, o que vocês acham aí? Do Mega Drive, tanto oriental quanto ocidental, tanto do Super Nintendo ocidental, oriental, vocês... Eu acho que aqui as mudanças não foram tão grandes igual a gente percebe em relação a Famicom e NES. Quando a gente fala aí de Mark III e Master System, aí já tem uma diferença tão grande. Mas quando a gente olha Mega Drive e Genesis, cara, é claro... Que são próximos, né? Vamos pensar do ponto de vista físico, né? Do ponto de vista físico, sim, são muito próximos. Só que aí, do ponto de vista de arte, entra aquele detalhe que a gente já conhece há muito tempo, né? A arte dos cartuchos japoneses são muito melhores, né? Isso independente de qual sistema do sistema, falando, né? Exatamente, exatamente. Tanto o Mega Drive quanto o Super Famicom, se você primar pela arte, você vai no japonês, sim, com certeza. Né? E aqui a Nintendo manteve, digamos, o equívoco da geração anterior lá no Japão, que foi manter um label frontal apenas, né? Aí já com o formato padronizado do cartucho, me corrija, Rubinho, mas eu acho que quando a gente fala de Super Famicom, não teve nenhuma divergência com relação a cartucho maior. Ah, não, teve alguns cartuchos maiores sim, né? Os RPG Maker, alguma coisa assim, teve aquele cartucho um mas pouco foi muito maior. Pouco. Teve um outro formato, que foi aquele formato que você colocava um adaptador. Mas eu acho que aí a Nintendo cometeu ainda o mesmo equívoco de não colocar o... Talvez isso não era algo importante pro mercado japonês, mas nesse sentido, o cartucho americano, ele ainda era mais funcional. Eu não acho o cartucho americano do Super Nintendo mais bonito do que o do Super Famicom. Eu acho ele mais funcional. Concordo. Justamente porque ele tem o texto ali na parte superior, então é até o que facilita, por exemplo, o colecionador de jogos luz, né? Ele consegue ali colocar o jogo na prateleira de tal forma que ele lê rapidamente qual jogo ele quer pegar, diferente do japonês, que você não tem essa facilidade aqui. Eu acho que, pensando em formatos aí, ambos os formatos foram mais equivalentes, né? Exatamente, foram mais equivalentes, seja do Mega ou seja do Super Nintendo. Aí vai muito mais de uma questão particular, né? Tem algumas pessoas que preferem a arte ou o formato visual do cartucho do Super Nintendo, outros o do Mega Drive, outros Genesis, enfim. Aí eu acho que varia muito de cada um. Eu não acho que um se sobressaiu tanto em relação ao outro, né? Essa é a percepção, é a opinião pessoal, né? Exatamente. Não. Com relação ao tamanho de cartucho, eu não sei se era um formato que eles estavam tentando adaptar, porque o RPG Maker e, por exemplo, teve outros jogos também, era no formato, acho que, do Sufami Turbo. E esse formato, ele tinha, se conseguia colocar um cartucho. E eu não sei se o jogo RPG Maker era pra você adicionar algo a mais, entendeu? Ele vinha com aquilo, mas acho que era outra ideia. Não era pra ser igual o padrão que eles estavam seguindo, entendeu? Tem muito jogo de Sufami Turbo, vocês podem pesquisar, tá? Eu tava tentando lembrar o nome do formato, eu lembrei, é Sufami Turbo. E ele tem uns cartuchinhos pequenininhos de Super Famicom. Você pode ver que tem vários jogos. Tem Gengen Kitaro, tem Karanger, que era um jogo que eu queria, que era muito caro, por sinal, uma época eu queria atrás, porque era baseado num Tokusatsu, né? Você tem razão, eu tô dando uma olhada aqui, de fato, o RPG Maker, o primeiro, ele tem o formato padrão Super Famicom, e o RPG Maker 2, que daí já é um formato maior, mas sim, isso. Segue aquela sua proposta de que ele tem a entrada pra algum outro cartucho menor ali. Isso, pra você que gosta de Gundam, tem um Gundam Generation, por exemplo, que ele é Sufami Turbo. Legal. Depois Boa. Você dá uma olhada também. Boa. Essa questão cultural mesmo aí que pegou no padrão americano, né? Dessa ter o nome por cima do cartucho. Isso vai tanto pro Mega Drive quanto pro Super Nintendo, né? Do Genesis e Sim. Super Nintendo. Essa questão do cara jogar a caixa fora e colecionar ali dentro de uma caixa de sapato e ver por cima ali qual o jogo que quer pegar, né? Ajuda, né? Nas Américas isso é mais comum, né? E no Japão, tanto no Mega quanto no Super Nintendo, você não vê. O Mega tem a parte de cima, mas geralmente não tem o nome do jogo. A arte continua, né? Até ali. Sim. Às vezes tem um nome, às vezes não tem. É. E também tá em japonês, grande merda ter um nome ali, você não vai entender nada, então... Uma coisa que eu gosto mais no Mega Drive do que no Super Nintendo, no padrão japonês, que eu acho mais bonito do que o padrão americano, eu acho o Super Nintendo em si feio, mas o Super Famicom eu acho bonito, o padrão europeu também eu acho bonito. Sim. Essa questão do... Por exemplo, da arte, ocupa pouco espaço dentro do próprio label. Ele tem aquela faixa zona preta do lado escrito Super Nintendo, tipo, aquele selo da Nintendo, tá? Esse negócio, e fica pouco espaço pra arte. Sim. Nos cartuchos Mega Drive, tem aquela barrazinha quadriculada embaixo, com o nome do cartucho, e a arte fica em cima. Tipo, quando tu conecta o cartucho no console, a parte quadriculada fica escondida ali, mas a arte continua exposta ali, bonita, pra todo mundo ver qual é o jogo que tá rodando ali no console. Até se mudar pro padrão vermelho, né? Justamente. Isso aí foi bem mais bonito, assim, do que a apresentação do cartucho no Super Nintendo, do que, né, os outros consoles que tinham. Outra coisa que eu achei que foi uma evolução que a Nintendo fez, que foi colocar no padrão americano o nome por cima, igual o Mega Drive fez também, que não tinha nos jogos do padrão japonês, que acabou morrendo também no Nintendo 64, cara, que eu vi que foi uma involução. A gente falando de cartucho, então, já emenda aí Nintendo 64, que ainda é cartucho, que a label é só na frente. Se você coleciona nesse padrão aí de colocar numa caixa de sapato, você tá ferrado, cara. Você tem que tirar cartucho por cartucho pra poder descobrir que jogo é, porque o Nintendo 64 não tem nada em cima. Ou então você vai ter que colocar aqueles marcador de label, ou colocar o nome, ou passar uma fita em cima do cartucho, porque não tem nada em cima. Eu acho que isso foi uma involução muito feia da Nintendo. Mas sabe qual que eu acho que é o maior problema da Nintendo no Super Nintendo ou no Super Famicom? A caixa de papelão. Sim. Isso mata qualquer colecionador, né? Porque você veja só a situação, cara. Você vai, por exemplo, no Mercado Livre. Vamos colocar o nosso mercado, aquilo que a gente tá próximo da gente. Cara, 99% é cartucho loose, sem manual, sim, sem porcaria nenhuma. Por quê? Porque o negócio foi moído pelo tempo, cara. Não, sim e não. Vamos lá. Primeira coisa, eu acho que você cometeu um erro. Você tá usando o mercado nacional como parâmetro. Exatamente. Brasileiro é porco e não cuida desse negócio. Aí você tá errado. Uma coisa é a seguinte, você falar do papelão, isso aí, cara, com relação até falando que o Demolei falou, até falei que ia até concordar com ele, eu concordo com ele mesmo, na parte dos cartuchos do Super Nintendo. Eu acho que o cartucho do Mega Drive, ele era menor, tinha uma label melhor, ele usava melhor espaço pra arte com cartucho menor. Essa é uma vantagem. Também eu prefiro também com lombada, eu prefiro o cartucho japonês também. E eu acho, por exemplo, que o cartucho de Super Nintendo, o formato dele, eu acho que ele parece mais antigo. Sabe o que ele parece? Na minha opinião, ele parece que ele é... quando alguém olha o cartucho assim, fala, esse cartucho aqui, ele é mais... Se pega o de Super Famicom ou de Mega Drive e pega o de Super Nintendo, parece, esse cartucho aqui é de mais antigo. Ele parece que seguiu um pouco o padrão do NES ali. É, porque os anos 80, veio aquele negócio quadrados, carros quadrados, coisas quadradas. Eu acho, não sei se tem a ver, posso estar falando bobeira. E aí ele manteve o padrão. Eu acho que aí o design arredondado do Mega Drive, o design arredondado do jogo de Super Famicom é muito melhor. Eu também até discuto com o meu irmão isso aí, ele prefere a versão americana. Então eu falei, eu acho que o formato, o design do cartucho é melhor na versão japonesa. Mas vem cá. A gente tava falando da caixa. Isso, agora eu vou falar da caixa. Só me responde uma coisa, o que é mais durável? O plástico ou o papel? Não. Primeiro, vocês estão atropelando as coisas. Vocês nem deixaram eu concluir. O problema do... Você pegar e falar, eu vou no Mercado Livre e vejo só fita. Isso aí você tá errado. Isso aí tá errado porque brasileiro não é parâmetro. Mas, no Japão, as coisas duram mais. Nos Estados Unidos duram mais. Mas é inegável que a durabilidade do plástico é melhor. Eu seria incoerente, porque eu falei do Master System, que o lance das caixas, que as caixas eram de papelão, pois eles mudaram pra plástico. É melhor mesmo, é melhor. Só que eu só discordo de você usar o Mercado Livre como parâmetro pra falar de qualidade de produto. Ele usou como exemplo, não como parâmetro. Porque se você for ver por proporção... É um exemplo ruim. É muito mais fácil você encontrar em qualquer mercado do mundo um cartucho de Mega Drive com caixa do que um cartucho Super Nintendo, gente, com caixa. É isso que a gente tá falando. Eu citei Mercado Livre, mas poderia ser o eBay também. Sim. Se você jogar eBay lá... É um exemplo, não é um parâmetro. Cartucho Super Nintendo no eBay. Vai ter muito mais sem caixa, sem porcaria nenhuma, do que com caixa. Mas o Rubinho, quando ele foi falar no início ali, da introdução das cases, dos cartuchos, ele foi muito feliz em tecer um comentário do ponto de vista cultural. Quem sabe que o americano, ele conserva mais esse tipo de coisa, né? Ele guarda mais... Acredito. O material completo, né? A gente, cara, na boa, quando você comprava isso daí, sua mãe, o que ela queria ver? Ela queria ver a caixa no lixo, entendeu? É, ocupa espaço exatamente, em casa. Quanto menos coisa você tivesse em casa, era menor. Eu acho que culturalmente a gente cresceu em espaços mais confinados do que o americano cresceu, né? Então eles... Que tem um sótão inteiro pra enfiar coisa lá em cima e não ficar espaço então, na casa. Então é esperado que você encontre jogos menos completos no Brasil e menos conservados por causa disso, porque os jogos eram largados ali com a label em contato com qualquer outra coisa em relação ao mercado americano, né? E quando você encontra no Brasil em bom estado, a gente vê aquela linda sigla CIB, que faz o valor do jogo multiplicar por 20, 30, 40, 50, sabe-se lá quanto, né? Vocês acham que essa coisa de ter o jogo completo do Super Nintendo, CIB, blá blá blá blá blá, é justamente um dos fatores que elevam o preço de um jogo do Super Nintendo lá pra cima? Sim, todo jogo é assim. Sim. Todo jogo. Super Nintendo, Mega Drive, mais. Super Nintendo. Eu diria que Super Nintendo mais do que o Mega Drive. Muito Super mais. Nintendo mais por causa desse fator plástico, né? O que não tem, né, lá. Falando exclusivo de Mega Drive, a questão é que o Mega teve pouquíssimos jogos só no papelão, né? E os jogos de Mega também no papelão... Também são difíceis, um bom ponto, são Mega. São difíceis. Sonic Knuckles, que saiu no papelão também, é um jogo caríssimo, inclusive no exterior também, é um jogo caro, difícil de achar, completo, num preço bom. Aí eu tô vendendo aí, se você quiser depois é só me chamar aí que esse eu vendo. Vou chamar, né? Depois você me passa aí. Eu acho que aí não é por causa do papelão. Eu acho que, não sei do Sonic, não. Estou falando do começo dos anos do Master System. Que eu já falei com um colecionador de Master System. Ele tinha todos os jogos de Master System lançados no Brasil. Aí ele falou que tinha um ou dois que ele não achava a caixa nem ferrando. Porque a caixa era de papelão. E é mais difícil você achar. Primeiro porque alguns jogos eles eram lançados em papelão. Depois eram lançados em caixa comum. Isso. Então, ele se tornou de colecionador por quê? Ah, isso aqui é a primeira versão. Isso aqui é mais raro. Talvez o número de unidades também eram limitadas. Eram menores. Tem que até os scans da internet são horríveis, né? Você não acha nem um trem escaneado legal pra você ver como é que era realmente. E com relação ao que ele falou do 64, mesma coisa, demolei, tá certinho. Eu vi uma involução tremenda. Mas peraí, tem mais um último item aí que o Game Cool trouxe aí, né? Uma coisa de dados técnicos aí, né? Que ele sim, quer sangue? Não. Eu vou deixa, antes de eu trazer essa informação aqui... Antes de tirar essa informação, a gente já vai tirar a camisa aqui pra poder não ter problema de rasgar aqui na saída da escola. Porque, tira o uniforme pra mãe não brigar. É uma informação muito rasa, tá? Exatamente. É uma informação sem profundidade. Tá? Informação que foi o que eu consegui encontrar na internet. Mas antes disso, eu vou trazer uma curiosidade, porque vocês pouco falaram do Rucard e eu acho isso inadmissível. A gente precisa dar bastante valor a essa mídia. Então eu vou trazer curiosidade aqui sobre o Rucard, né? Apenas como fator histórico aí pra constar no cast. A maioria dos Rucards, e eu acho que isso é impressionante no PC Engine, né? Eu acho que o PC Engine impressiona por causa desses detalhes. A grande maioria dos Rucards do PC Engine tem no máximo 8 megabits, então quer dizer, sim, a gente tem aí o dobro do tamanho de alguns jogos do Master System e do ponto de vista de qualidade, os jogos são fenomenais, né? O jogo em Rucard que tem a maior capacidade é o Street Fighter 2, que tem 20 megabits, enquanto apenas para efeito de comparação a do Mega Drive tem 24. E um outro ponto que eu tava vendo aqui que eu não sabia, não sei se vocês sabiam disso. O Rucard, mano, ele tem aquela, digamos, a gente pode dividir o Rucard em dois espaços, né, ali no cartão. Sim, sim. Você tem o desenho, né, a parte... Um central ali, né? Isso, você tem a ilustração, né, que fica na parte, digamos, inferior do cartão em relação ao encaixar dele no videogame, e você tem aquela parte preta e na frente tem os conectores. Você sabia que se você cortar aquela parte preta e só usar aquela parte preta, o cartucho funciona? Porque os dados só estão ali, o resto do cartucho é basicamente estético. E era exatamente isso que a gente estava conversando aí um tempo atrás. Por que não pegar uma mídia do Switch e nos enganar? Faz aí um treco do tamanho de um cartão de crédito. O jogo tá só nessa pecinha retardada aqui embaixo. Me engane, cara. Me engane. Mas me engane que eu gosto, né? Me faça feliz, cara, com um label legal, pô. Você quer ter o que pegar, né? Eu adoro pegar. Ui, delícia. O engraçado é que quando é pro Nintendinho é exagero. Agora, quando é pro Rucard, é interessante. É curiosidade. É isso que eu falo pra você. Vá cagar. Ah, tu quer comparar o tamanho de um cartucho de Nintendinho agora com um cartão de crédito, pô? Pegue um cartucho de Nintendo e coloque do lado de um Rucard e faça a comparação de tamanho. O cartucho de Nintendo tem pelo menos 5 vezes mais o tamanho em termos de largura e altura do Rucard. Não vou nem falar de volume, porque de volume O ponto não é esse. O ponto é que você falou o seguinte: ah, o cartucho de Nintendo tem aquele espaço lá dentro que não serve pra nada. Mesma coisa do Rucard. Mas você imagina se eu usar o Rucard só usando, segurando aquela partinha preta? É impossível, Rubinho. Vai tirar como o cartão? É, vai tirar como o Rucard? Felizmente eu não posso fazer nada pro senhor. Não. Você comprei um PC Engine, mas só posso jogar esse jogo aqui porque eu não consigo tirar ele mais aqui do drive. Seu maluco. Você compra o cartucho e junto dele vem uma pinça pra você tirar o negócio, né? Vem um sargento, né, Rubinho? Vem um sargento, pega lá um sargento e pinça o negócio, pô. Primeira coisa, você tá refutado com o negócio do Nintendinho, que o cartucho tem vários tamanhos. Então você já tá errado nisso aí. Nintendinho, vários tamanhos. Nem muda tanto assim os tamanhos, velho. Você tá errado porque você tava achando, você tá achando que muda o cartucho é tudo do mesmo tamanho. Não é do mesmo tamanho. Não falei isso. Depois você puxa aí, Lu. Se eu falei que os cartuchos de Nintendo. De Nintendo. Famicom, desculpa. Não. Quando eu falo Nintendinho, eu não falo de Famicom, eu falo de Nintendinho. Eu tô falando de Nintendinho. Você falou dos cartuchos que tinham espaço que sobrava demais. E eu falei, não, tem um motivo. O cartucho não tem o mesmo tamanho. No começo era por causa de gambiarra. Não, não é gambiarra. Ele tem vários tamanhos, ele não muda de tamanho. Os cartuchos de Famicom, eles mudaram de tamanho. Você pega uma coleção de Famicom, por exemplo, você vai tentar colocar, por exemplo, eu tenho um case do Japão, da Consumo, que você coloca os cartuchos de Famicom. Tem cartucho que eu não consigo colocar. Ah, mas peraí, então exemplo. Esse que você não consegue colocar, você deixa ele num espaço especial ali do seu estante, O senhor tem lá, o senhor tem lá, eu percebi isso aí. Entendemos que pra você só compra conjunto de copo perfeito, não usa o de requeijão, porque foge do padrão. Eu não compro requeijão, cara. Como é que eu vou usar comida se eu não compro requeijão? Requeijão é muito caro, cara. Não tô comprando jogo pra comprar requeijão, cara. Vai lá. Vamos falar de Super Nintendo versus Mega Drive aqui, ó. Eu tentei ser polêmico, eu tentei trazer polêmica para esse podcast. Mas eu acho que a minha polêmica, como eu disse, ela é muito rasa. Ela tem pouca profundidade. Eu nem salvei aqui a página que eu encontrei isso, mas basicamente o que eu encontrei, e depois eu demolei aí, que é um camarada que tecnicamente conhece bem desse assunto, pode dizer pra gente, ou pode tentar elaborar melhor essa ideia. Mas o que eu li é que da forma com que a arquitetura do Super Nintendo foi construída, em relação à forma como que o Mega Drive foi construído, a Nintendo, para conseguir baratear o desenvolvimento de alguns cartuchos, você podia trabalhar com cartuchos que usavam uma tal de LO-ROM, né? L-O-ROM, ou uma ROM que era acho que é High-ROM, alguma coisa assim. Então essa High-ROM, ela trabalhava em um clock muito inferior de transferência de dados, né, de bandwidth, em relação ao clock do Mega Drive, que era um clock padrão. Agora, por que eu digo que isso é raso? Porque eu não sei até que ponto essa taxa de transferência, e basicamente o que a gente está dizendo aqui, que a taxa de transferência de dados do cartucho para o hardware do Mega Drive era mais rápida do que a taxa de transferência do cartucho para o hardware do Super Nintendo, mesmo você usando uma ROM de alta capacidade, né, que era a ROM mais cara. Less processing. Ô, Mega, eu não queria chegar lá, entendeu? Eu queria que vocês discorressem sobre isso. Não, isso ainda não é o Blast Processing, mas faz parte do conjunto Blast Processing. Não sei, agora, eu estou abrindo para a discussão até que ponto isso influenciava naquela época, né? Isso influencia, ó, eu vou falar. Vamos lá. Então é o seguinte, tem um canalzinho que eu recomendo todo mundo assistir do YouTube, chamado Ben Hack Show. Ben Hack é um cara que entende muito de hardware, muito mesmo de hardware. Então, ele tem um vídeo específico no canal dele que é chamado Console Wars. Ele vai simplesmente testar as capacidades técnicas de Mega Drive e Super Nintendo. E ele vai mostrar isso com números, com testes reais, físicos, o que funciona, o que não funciona, o que é, o que não é, sem blá blá blá, sem joguinho de marketing, sem viés de ideologia de nada. Então, é o seguinte, ele testou o Mega Drive e Super Nintendo de todas as formas possíveis, de tipo de largura de banda, de clock de processador, de cores exibidas na tela, de resolução, ele testou tudo. Aí ele ele fez, inclusive, esse teste de comunicação, né, de banda de comunicação entre o hardware e o cartucho. Ele fez testes usando... Ele simulou o negócio lá com o cartucho, fez o teste lá de velocidade de fluxo de dados dentro da placa, através daquela placa de saída do Sega CD e no Super Nintendo daquela XT de baixo, né, que nunca foi usada e tal. A cutucada aí, ó. Momento cutucada. Eu não tenho números certos, eu recomendo que as pessoas olhem, mas, tipo, o Mega Drive tem uma taxa de dados, assim, de fluxo de dados muito superior. Pelos números que eu olhei ali, é uma coisa assim, superior. Tipo, 3 ou 4 vezes maior, porque pra aquela época era muito grande. Isso, exatamente. Não é só superior, é muito superior. É que ele fala assim, realmente, tipo, é um monstro em comparação ao Super Nintendo. Porque você vê, tipo, ele mostra lá com um aparelho lá que ele mede os gráficos, você consegue enxergar intervalos de dados, de fluxo de dados do Super Nintendo. No Mega Drive, praticamente, isso não existe, de tão rápido que é esse fluxo. E também tem essa questão, por exemplo, essa questão de low ROM e high ROM, porque o Super Nintendo trabalhava em vários clocks diferentes. Parecia que existiam modos de processamento diferentes, que existiam clocks diferentes. Um dos clocks era o mesmo clock do Nintendinho, aí depois tinha outro clock intermediário e outro clock que era o clock máximo. E o Mega Drive sempre trabalhou no máximo. Isso. Sabe, por mais que o cartucho não utilizasse toda a capacidade de processamento, por mais que o cartucho não usasse, não fizesse o Mega Drive usar os 7 e pouco MHz que ele tinha, mas mesmo assim, o processador estava usando a capacidade máxima de transferência de dados. Então, tipo, isso é... Traduza isso para fins práticos. O que que isso traz de benefício para o Mega Drive em relação ao Super Nintendo? Simples. No Super Nintendo tem jogo com loading no cartucho. Tipo, você vai jogar, por exemplo, eu não vou entrar nem em Street Fighter Alpha, que o pessoal fala, Street Fighter Alpha. Mickey Mania. Pega Mickey Mania. Compara Mickey Mania com Mega Drive Super Nintendo. Cara, Mickey Mania tem loading no Super Nintendo, cara. Como é que pode um negócio desse? Tipo, você passa de fase, aparece lá o Mickey olhando pro reloginho. Tipo, isso é o que tinha no Sega CD. No Sega CD é compreensível. Você tá lendo um disco. Ele tem que passar informações do disco pra RAM pra poder o jogo funcionar. Mas num cartucho, velho, nos anos 90, fala sério. Não, entendi. Então assim, perde feio. Fecha essa geração e vamos pra próxima, entendeu? Não, a gente não pode fechar, pô. Pera aí, além do Rubinho falar, eu quero falar uma coisa. Embora... Vai rolar sangue agora. Embora o processamento, seja lá o que for, aí tenha sido mais lento, ai, o Super Nintendo é mais lento. Ok, que seja, tá? Ele apresentou muita coisa boa pra nós também, né, cara? Não é uma coisa dispensável. Sim, cara, eu não tô dizendo que o console é ruim, não. Ele conseguiu fazer muita coisa legal. Eu só tô falando, assim, capacidade técnica, de velocidade de cartucho, velocidade de transmissão de dados, isso aí. O cartucho Mega Drive, apesar de ser menor, aí tamanho não é documento, velho. Mega Drive aí deu uma... Desculpa, eu uso o termo, deu uma surra de pau mole no Super Nintendo. E você, Rubinho, o que você ia complementar aí só pra... Não, eu, esses dados técnicos eu não sei. Ele falou uma coisa que é interessante. E ele usou um exemplo que eu achei bacana, válido, que é o caso do Mickey Mania. O Mega Drive também tem o Mickey Mania. Se tem esse negócio, isso é uma vantagem. Por que você acha? Porque você acha que eu tô usando o mesmo jogo que tem nos Sim, dois? Sim, então, exatamente. Você não tem argumento, cara. Mas eu tô falando nada, cara. Você não tem argumento, porque isso tá agressivo, cara. Mano. Eu já tô treinado, cara. Eu estou cara. Concordando com o senhor, porque isso tá agressivo. Já tô treinado, não, cara. Não, você tá treinado. Vendo que esse argumento você, não cola mais, você, não, velho. Você tá no momento do fanatismo. Tu vai ver agora. Você tava bem, passou o efeito do remédio e aí, pronto, desandou o negócio. Eu estou concordando com o senhor. Eu não tenho, isso aí eu não tenho como. Tem como refutar esses fatos. Eu não vou defender o Super Nintendo disso aí. Isso aí tem um monte de cara. É com relação a jogos, por exemplo, até a parte de slowdown, o Super Nintendo tem mais. Isso aí é chovendo molhado. Se eu ficar debatendo isso aí com você, eu tô sendo um imbecil. Eu só ia perguntar pra vocês, e aí eu não manjo muito essa parte técnica. Eu ia perguntar da diferença, por exemplo, do chip, né? Porque o Super Nintendo tinha um chip, depois eles acrescentaram um chip adicional lá, e isso dava mais poder aos jogos, né? Sim. E eu queria saber se isso trouxe mais velocidade ou não. Porque tem muito jogo de Super Nintendo que eu vi também, que é o mesmo problema que aconteceu com o Mega Drive também, que tem o lance da programação, que isso é fato que todo mundo sabe. Uhum. Que muito jogo, ele não funcionou legal, não é porque o console não tinha potência. É igual o som do Mega Drive. Ah, o som do Mega Drive não era bom, não era bom. É que os caras trabalharam bem, né? Não trabalharam bem. Isso também aconteceu com o Super Nintendo. Acontece até hoje, cara. Acontece até hoje. Os chips adicionais que tinham no Super Nintendo não davam mais velocidade ao console. O único que deu, assim, alguma coisa a mais capacidade de processamento foi o Super FX, Super FX 2. Isso aí é inegável. Sim, realmente sim, era um chip de processamento adicional. Dados, nada mudou, né? Não fazia diferença. O que fazia era o seguinte: você colocava um chip adicional ali pra processar determinado tipo de dado. Tipo, por exemplo, coloca um chip adicional ali pra poder armazenar mais sprite na RAM, tá ligado? Sim, sim. É mais RAM pro console. Coloca aqui esse chip adicional aqui pra poder processar mais, tipo, mais bytes de som. Porque nesse jogo eu quero que o jogo soe mais orquestrado e no chip de processamento ali de som do Super Nintendo não tem aquele pitch ali que eu quero específico, não tem aquele sample ali daquela orquestra que eu quero, então eu quero armazenar isso no cartucho. Então isso aí era pra dar esse up de armazenamento, mas não de velocidade. Boa! Algo a acrescentar mais aí? Eu acho que tem que destacar, porque principalmente o Game Cult aqui vai destacar o MVS e o ES, que era a minha geração. Ah, sim, com certeza. Eu não puxei o assunto, né? Eu ponderei mais pro lado do PC Engine quando eu fiz o meu comentário, porque o próprio Neo Geo AES MVS, a gente teve um podcast específico pra falar sobre isso. Uhum. E quando a gente entra no detalhe do MVS e do AES, a gente tá indo pra um mundo de... Seja do ponto de vista... Não dá pra você comprar a arte. Desculpa, assim, não existe uma pessoa no mundo que vai me dizer que a arte de um cartucho de Mega Drive é melhor do que a arte de um cartucho de Neo Geo, né? Eu acho que, cara, pode até ser que a pessoa usou aquele espaço de uma maneira ruim, mas o espaço que você tem pra desenhar a arte, ele tem tudo que você quer ali, né? Se você quiser usar o cartucho luz de AES, que quase ninguém usa, você pode, você tem o label em cima, você tem o label na frente, e quando a gente tem o cartucho fechado, então, com aquele estojo... gigantesco ali, então aí a gente não... É um outro patamar, você não, né? Compara, a comparação ela acaba ficando ruim, né? Uhum. Tem outro aspecto seguinte também, cada cartucho do AES ou MVS, seja lá o que for, trazia um novo hardware pro console também, né? Também tem isso. Era uma outra maneira de tratar o jogo, não era só simplesmente o jogo ali dentro do marrom, né? Sim, o que eu gostaria de destacar, pra gente não deixar vago esse cast de mídias com relação ao Neo Geo, e que essa foi uma jogada de marketing bastante imponente da SNK, que até dava, assim, dava aquele... A gente falou um pouco nisso, né? Aquele feeling do tipo, meu, isso não é pra mim, era eles botarem na cara ali a quantidade de megas que tinha em cada jogo, né? Aquilo era um negócio que... Sim, era, cara, era um grande orgulho, cada... né? Era um grande orgulho, né? Exato, a cada jogo que saía ali, você via o Master System ali, a SEGA acho que até parou de fazer isso. Nas primeiras, o Demolei talvez possa me ajudar aí nesse levantamento, mas nos primeiros jogos de Mega Drive, a SEGA ainda colocava quantos megas tinham os jogos, né? Tinha. Mas depois acho que eles até pararam, porque ficou um negócio assim que não fazia muito sentido. Não, eu acho que até assim, tem o lado do Neo Geo, mas acho que também tem a mistura da questão do CD entrando ali também pelo Sega CD. Então isso se tornou meio bobo, né, cara? Por que você vai lidar em qual a capacidade de um jogo se esse aqui tem um CD que cabe essa capacidade toda aí fácil, entendeu? Sim, não, e você tem algumas comparações que são grandes, né? Então vamos pegar, sei lá, Fatal Fury 2 do Mega Drive. Eu imagino que deva ter aí entre 8 e 16 mega. Você olha o do Neo Geo, o cara tem 106. É um negócio assim, tipo, cara, 10 vezes mais, entendeu? Monstruoso. E chamava muito a atenção quando você pegava o jogo do Neo Geo e o port para outro sistema, né? Então, a gente tá falando de mundos completamente distintos, com propostas distintas, com público-alvo distinto, né? A gente discutiu isso no cast do Neo Geo. Então, o comentário que eu teceria com relação a isso é mais focado nessa questão da apresentação desse número, uhum, do tamanho do cartucho quando você comprava um cartucho de Neo Geo. E só terminando o que a gente acabou comparando entre Sega Japão e Sega Estados Unidos e Nintendo Japão e Nintendo Estados Unidos, houve alguma diferença do ponto de vista de arte para os lançamentos japoneses e americanos no Neo Geo AES, mas eles eram muito pequenos, né? Basicamente o que você tinha nos jogos de AES era a arte ocupando um retângulo menor do que a capa frontal do jogo. Né? Então, a mesma arte que você tinha ocupando o cartucho frontal, a parte toda, né, da capa frontal no Japão, ela ia para os Estados Unidos ocupando um retângulo reduzido. O único jogo, na minha opinião, que ele é muito melhor na versão americana em relação à versão japonesa é o Fatal Fury 2. Fatal Fury 2... do Neo Geo AES americano. Cara, eu colocaria ali, talvez, a segunda melhor arte do Neo Geo AES. Vou chutar aqui, tá? Só perdendo pra arte do Hellbolt Fatal Fury. Então, o que eu poderia comentar com relação a... acrescentar aqui com relação ao Neo Geo é isso, porque a gente também teve um cast aí recentemente, quem quiser saber um pouco mais, tem esse cast que fala mais sobre o sistema. Antes de partir pro... pro CD, queria comentar um pouquinho sobre as diferenças de cartuchos do Mega Drive, porque vocês falaram aí do Super Nintendo, né, que tem alguns que são maiores, outros menores. Ah, boa. No Mega Drive a gente tem os jogos que são mais visíveis da Electronic Arts, né? A EA, ela não tinha, eu acho que não tinha licença, não, né? Tinha contrato com a Sega, não tinha contrato nenhum, eles fizeram de todo aí jeito. Eles fizeram um cartucho totalmente diferente, que não cabe na caixinha do Mega Drive, é uma caixa diferente, ela é mais gorda, né? Ela é mais... ela é toda diferentona. Os cartuchos da EA, ele tem uma label diferente, né? E aí a SEGA também fez alguns cartuchos diferentes, né? Que foi o Virtua Racing, né? Por causa do chip dentro e toda a questão de resfriamento desse chip. Quando você abre o cartucho de Virtua Racing, ele tem uma lâmina em volta do cartucho para ajudar a resfriar um pouco o processamento do SVP, né? Que é o SEGA Virtua Processor. E Sonic Knuckles, né? Que é icônico, lock-on, né? Ele tem aquela parte de cima que abre, também não cabe na caixinha normal, e isso daí são os cartuchos mais diferentes do Mega Drive. Tem aquele outro que o Rubinho falou também no podcast de Racing, que é um que tinha, você pode colocar os controles em cima do cartucho, isso, né? É o Micro isso, Machines. Pode... É o Micro Machines. Ele tem as entradas de controle no próprio isso, cartucho. Jogar quatro você pessoas, não precisa de, né, multitap para jogar de quatro pessoas. Verdade. Isso. Mas com relação a tamanho do cartucho, Mega, no caso dos jogos da EA, a caixa era a mesma, tá? Mega a caixa Drive? É do mesmo tamanho. Não, eu tenho uma caixa da EA aqui enorme. Não, então, eu tenho os três jogos, o Desert Strike. Eu tenho do Road Rash 2, ela é grandona. Então, tem o Road Rash 2, e os três jogos que eu tenho do Desert Strike, eles cabem numa caixa normal. Mega eles Drive? Vêm numa caixa normal, tem até o manual grosso. Mas... eu tinha, né? Eu vendi, né? Mas tanto eu tinha, é né? Tanto aqui no FIFA 97 da Tectoy que eu tenho aqui, a Tectoy usou a caixinha padrão do Mega, e eles quebraram as travinhas em volta. Tem isso até no meu blog, tem lá mostrando. Pra caber o cartucho da EA dentro, não cabe na caixinha padrão do Mega Drive. Ah, tá, você quer dizer que... Não, eu agora entendi. Entendeu? Você quer dizer que a parte, tipo assim, ele não tem o cartucho, a caixa do Mega Drive, ela tinha um formato. Tinha, então padrão da SEGA. Isso, com aquelas abas, travinha. Pra quando você pôr o cartucho não ficar balançando. Isso, o cartucho isso, tá balançando. Isso, não cabe ali dentro. Ah, tá. É que você falou cartucho, as caixas eram maiores, as caixas não eram, simplesmente tinha que ser ferrada ali, cortado isso, pra caber. É isso que eu tô falando. A caixa era isso no mesmo, é verdade, no mesmo tamanho, razão. A largura dela era um pouquinho mais gorda. Eu acho que a largura da caixa da EA que eu tenho aqui... Dá uma comparada depois. Do Desert Strike não era. Uhum. Tanto que eu colocava eles num... Eu tinha uma estante, uhum, e eu colocava todos os jogos. Eu colocava o japonês, colocava o europeu e o americano e todos cabiam no mesmo tamanho. Deve ser essa daqui que eu tenho, então, que tá fora do padrão. Pode ser. Depois, deixa eu ver. Os outros dois cartuchos, só complementando o que o Mega disse aí, que tem um padrão diferente no Mega, quando a gente olha pro japonês, é o Batman, né, da Sunsoft, e isso, o Double Dragon, da Accolade, se eu não me engano, essa é a produtora. O Double Dragon também segue o formato muito parecido com o da EA, um cartucho mais quadrado, né? É um cartucho bonito, não é um cartucho feio, não. Diferente dos cartuchos da EA, que eu acho muito feio, esse cartucho do Double Dragon, ele é bastante bonito no Mega Drive. Então depois, quem tiver curiosidade aí, pode dar uma olhada que ele segue o formato da EA. E se eu não me engano, o case dele era um case de papel, né? De papelão. É um papelão rígido. Era o padrão da Accolade, inclusive. Isso, é um jogo difícil de achar ele completo. E mais um detalhe só com relação a essa questão de diferença do Mega Drive. A única experiência que eu tenho com relação ao tamanho de case, ao tamanho do estojo, é de um jogo da SNK que, se eu não me engano, quem distribuiu nos Estados Unidos foi a Electronic Arts, que é o Baseball Stars. Esse jogo, por algum motivo que eu não sei qual é, se vocês olharem a grossura da case desse jogo, ela é talvez ali meio centímetro mais grossa do que uma case convencional de Mega Drive. Tanto que se você quiser pegar o encarte e transportar esse encarte dessa case para uma, sim, case convencional, você não vai conseguir. Mas é o único jogo que eu tenho que ele é um pouquinho mais grosso. Eu posso dizer isso daí, que isso é um padrão da Electronic Arts. Mas eu tenho outros jogos da EA que não tem assim, que não são grossos desse jeito. Tem uma variação. Tem um gordinho aqui também. Tá, entendi. Então, tem, enfim, uma variação. Tem mais exemplos. É. Tá ótimo. Falando, mas só pra não se fugir do cartucho da Electronic Arts, só uma perguntinha, uma dúvida. É... Você tá batendo um pratão aí, né, cara? Você tá batendo um pratão aí, né? Comendo pizza. Não, eu não como pizza, eu comendo comida. Com relação ao formato, aquela parte amarela, servia pra alguma coisa? Tinha uma utilidade? Aquilo no botão, puxava, apertava? Nada. Era só design mesmo. Nada. Cara, eu acho que aquilo me travava as duas partes do cartucho. Ele fazia o cartucho. Enfeiava o cartucho, né? É, ele só travava ali, mas tinha o parafuso também. Não servia pra nada, é enfeite. Não servia pra nada. Antes da gente sair da questão dos cartuchos, eu queria falar de um negócio assim que me deixou bastante feliz depois de algum tempo, fazer isso nas mídias. É o nosso querido Agente Man ia vai até arrepiar quando eu vi isso, que é a questão do relabel. Eita, nossa senhora. Alguém vai querer sair agora? Seremos apedrejados nesse momento por alguns ouvintes. Tô seguinte, a minha esposa tá precisando levar a avó dela na academia, eu vou com ela, tá bom? Eu acho que... Porque eu não vou compactuar com isso daí. Polêmica, então, nesse episódio, não. É só um adendo que eu vou fazer. Né? Quando eu tinha, assim, uns 13, 14 anos, eu ia nas locadoras e eu via aquelas fitinhas pra alugar de Mega Drive, algumas que vieram do Paraguai, né? Falando de mídia, algumas eram uma foto. O cara tirava uma foto mesmo, não sei se vocês já chegaram a ver. Colava na plástico, aquela coisa horrível, né? Ficava aquele trem desbotando, saindo plástico. Era uma coisa muito feia. E eu ficava assim pensando, cara, se eu tivesse uma impressora, eu ia fazer esse negócio direito. Pegar a mídia direitinho, né? Fazer, formatar e colar um adesivinho legal. Já tô vendo onde vai chegar esse papo. Aí... É um sonho realizado, né? Não é, cara. Porque aí, quando eu descobri que existia Xerox colorido, eu fiz alguns encartes, né? Alguns encartes de Mega Drive. Cheguei a xerocar e tal. É, e depois, com o tempo, eu comprei uma impressora aqui que tem um negócio de tinta aqui e a gente consegue fazer. Compra um papelzinho brilhoso e aí eu refiz vários, né? O sonho de criança foi realizado. Comprei um monte de cartuchinho pirata e fiz aqui. Olha o relabel. Cara, e assim, é bem legal a questão de você... Quando a gente fizer o cast de patches, a gente chama o Mega patches. Pra... o patches, né? É. Mas assim, a gente vê... Que satisfaz muita gente na internet essa questão do relabel, né, na sim, mídia. Sim, né? E tem muita gente que ganha dinheiro com isso, muito, né? Vende. Vende. O único problema é que você cospe na empresa. Cospe. Esse é o problema, na empresa. Tudo bem. Não, mas assim, é igual você tá falando, Rubens, você tá falando aí de que o brasileiro não conserva bem o negócio. Você pega um negócio rasgado, estourado, todo sujo, né? Aí o cara quer ter o jogo. Vai lá, compra o adesivo na internet aí, R$5 Mercado Livre, né? 10 por 50, sei lá. E tem seus cartuchinhos aí mais bonitinhos em casa e o agente vai morrer com isso. Vamos mudar de assunto porque eu acabei de comer e tá me dando ânsia já. Bora. Sim, senhores. Vocês podem voltar pro colecionismo normal. É só um adendo. Pra terminar a geração, vocês acham que o Mega CD com a mídia CD seguiu ali a evolução, claro, do que estava por vir, né? Mas assim, a pergunta nem é com relação ao Mega Drive, mas vocês acham que o Super Nintendo não tendo investido nisso, aliás, pensado em investir, aconteceu aquilo que aconteceu com a Sony, que virou o PlayStation um dia, mas a Nintendo não levar à frente esse negócio, isso prejudicou o console, ou vocês acham que o CD foi dispensável no Super Nintendo mesmo? Cara, eu acho que a resposta pode ser sim e não. E aqui eu vou dar minha resposta rápida, né? Sim, a Nintendo se prejudicou porque ela acabou indiretamente criando uma concorrente forte pro mercado que tá aí até hoje, né? Porque a negativa dela fez com que a Sony levasse adiante o projeto standalone, né? E eu acho que o não se prejudicou porque a Nintendo continuou produzindo bons jogos no formato de cartucho. E que levaria por mais uma geração. Exatamente, ainda. E é esse o próximo passo que eu vou dar. E da mesma forma que o 64 soube aproveitar bem, e cara, e guardando também aqui os desafios que o 64 teve com relação ao PlayStation e o Saturno, foi um videogame que se deu muito bem, né? A Nintendo soube aproveitar muito bem o formato de cartucho no 64. Cara, eu acho que a Nintendo não fez de todo ruim em ter negado o acordo com a Sony, né? Que por outro lado, como eu disse, trouxe uma concorrente muito forte aí pro mercado até hoje, né? Só pra completar o que o GameCube falou aí, esse sim e não também vale pra Sega, porque a mídia de CD também não foi responsável por levar o Mega Drive adiante. Foi uma coisa que conviveu com o Mega Drive ali durante um tempo, depois morreu antes da morte do próprio Mega Drive, então tipo assim, também foi sim e não. Tipo, foi uma coisa que coexistiu, mas não foi responsável nem por sucesso do Mega Drive, nem por fracasso do Mega Drive. Porque o Sega CD não foi um fracasso, também não foi um sucesso, foi só uma acessório acessório, ok. Sim, a mídia ótica também em si, ela demorou pra ser bem utilizada, né? Você vê que até lá no PS2 tinha jogos que tinham loadings enormes, né? Então... Era um negócio bem primário ainda na época de 16 bits. Então eu acho que é sim e não mesmo. Tem... Respondendo a Demolê, quem ferrou com o Mega Drive foi 32X. É isso. Chegaremos lá. Vamos pro próximo bloco. Na quinta geração em diante, a gente já pegou já a coisa do CD pra valer, né? 3DO, o próprio Jaguar lançou tanto cartucho quanto CD, já tentando meio que misturar aquela coisa ali. O Mega Drive ainda tentou respirar com o 32X, com um cartucho de alta capacidade, mas não deu lá aquela coisa muito certa. A Nintendo continuou ainda batendo na questão do cartucho, manteve aquela coisa ali dessa mídia por mais uma geração, foi a única que manteve aquele padrão. O Saturn e o PlayStation trouxeram o CD com suas pequenas variações ali, já mais na questão de hardware, não tanto da mídia. E prosseguimos aí na sexta geração, ainda com CD, com um acréscimo de DVD, com o diferencial apenas do Dreamcast, né? Até chegar ao que viria a ser o padrão até hoje do Blu-ray. Claro que eu penso que é obrigatório até pela capacidade dos jogos, mas eu acho que da mesma maneira isso não acompanhou em qualidade, né? Porque hoje a gente vê CD descascando, com microfuro, DVD indo pro mesmo caminho. Esses dias a gente estava conversando de problemas em jogos de Xbox One em Blu-ray que não estavam funcionando em alguns videogames aí. Vocês acham que realmente nesse salto aí do cartucho para mídia em disco, a qualidade foi jogada pro vinagre e ao mesmo tempo toda essa questão da caixa com um label legal, com um manual assim, foi sido abandonado, claro, para conter os custos. E simplesmente a indústria esqueceu o jogador e o colecionador? O que vocês acham disso? É que a área da mídia ótica, né, o CD, DVD, Blu-ray é a mesma, né, o tamanho da mídia é a mesma. Sim. Fora o GameCube, que a Nintendo continua insistindo, né, não vou precisar de tanto espaço, e faz um mini disco, né? Fora isso, a mídia tem o mesmo tamanho. E a área que eles têm para plotar a arte é muito interessante, é muito grande, né, a questão ali comparado com o cartucho. É, tá, lógico que você não vê, porque fica escondido dentro de um drive, né? Então, mas na hora que você tira, você tem a arte. E tem muita coisa boa também, a questão de manual e caixinha, né? Isso daí. Sim, mas até certo ponto, por um tempo, né? Nessa geração é frustrante. Hoje em dia você compra um jogo, na verdade você compra um EXE, né? Que vai fazer o download da nuvem do jogo que você comprou. Você só põe o disco pra falar que você comprou mesmo. Né? Olha, mas... a polêmica no ar aí. É, você compra um arquivo EXE que ele vai fazer o download da nuvem. Né? Eu acredito que pode acontecer em alguns casos mesmo isso daí. Foi, não, isso é foda. Então a pergunta, se eu pegar um jogo de Xbox ou de PlayStation, eu chegar aqui agora com o meu PlayStation, ele tá fora da rede, e eu botar, eu não vou conseguir jogar. É isso que você tá falando. Talvez. Depende do jogo. Tem que baixar o jogo. Depende do jogo. Se você pegar, por exemplo, Gran Turismo Sport, você não joga. É. Você não tiver online. Porque os que eu já peguei aqui, já joguei sem rede, eles rodam. É. O problema é que quando você põe na rede, ele baixa a patch pra arrumar alguma coisa, ele põe outras features. Eu concordo com você em partes. Eu não acho que é um EXE que você baixa. Alguns jogos eu acho que sim. Principalmente o jogo que tem, por exemplo, o jogo que ele é focado no online, eu acho que não tem jeito, porque você não consegue jogar com uma versão desatualizada. Mas o jogo, por exemplo, single player, vamos supor assim, um God of War, eu acho que ele não é um EXE. Eu acho que você pode pegar o jogo, se você não tem internet, e conseguir rodar. Hoje em dia é frustrante você comprar uma mídia física, né? E você não tem nada. Pra colecionismo, pra colecionador, é um câncer na alegria. Você manual tem razão. O manual é PDF, o manual é foda. É. Daqui a pouco você vai ver, sabe o que vai acontecer? Vou falar uma coisa aqui, de repente algum nego vai pegar ideia disso aí. Daqui a pouco o cara vai fazer o quê? Ele vai fazer manuais pra esses jogos. Aí ele vai vender. Fala assim, ó, eu fiz o manual e tô vendendo o manual. Agora você pode ter o manual no seu jogo. É. Aí ele vende, faz o manual, faz a arte toda, os comandos do jogo, sei lá, e começa a vender manual. Baixa o PDF e imprime, velho. Tem o PDF. A maioria dos jogos tem o manual online. Você pode imprimir ele e coloca na caixinha. Cara, eu vou te falar que eu nunca vi um manual online de porcaria nenhuma. É, eu também não. Tem, mas assim, eu acho que nunca ninguém abriu, né? Aqui a gente talvez não tenha o perfil de abrir o manual online e ficar lendo o manual online. Eu faço isso. Deve ser um saco, eu né? Eu faço isso no Steam, eu faço. Alguns deles. Tem o PDF legal, eu faço. Que você é PC Gamer, né? Não, o Sega Collection mesmo. Do Steam, cada jogo que você compra pro Sega Collection tem o manual e é bem legal. A Sega faz ele bem padrão dos jogos antigos, o PDF. É bem legal. Olha aí. De... Mas o que, que você ia falar, GameCube? Não, o que eu ia dizer é o seguinte, cara. Eu acho que a gente, claro, quando faz um comentário sobre mídia, sobre o aparato físico, ele traz pra gente uma satisfação, porque a gente gosta do item, né? Folhear o manual, pegar a caixinha e tal. Mas a gente precisa olhar pra indústria como um todo. É, não a indústria do videogame, a indústria do entretenimento. Aqui eu tô falando como um grande estúdio, né? E a indústria do videogame, ela nada mais fez do que acompanhar a própria indústria cinematográfica. Porque quem costumava e costuma comprar ainda filme, né, em DVD, em Blu-ray, ou lá atrás, cara, eu tenho, assim, alguns filmes em DVD, vou lembrar um aqui específico, que é o Máquina Mortífera 3. Cara, eu tenho um DVD do Máquina Mortífera 3 que ele é fantástico. Ele vem naquela casezinha de papelão, que você, pra fechar ela, tem que dobrar uma... como se fosse uma linguetinha de plástico. Cara, ele tem um manual, assim, com ilustrações, que é a coisa mais linda. Ele é um DVD que é dupla face. Numa face você tem o widescreen e na outra face você tem o formato 4x3. Cara, aquilo ali é assim, quando você pega aquilo, você fala, meu, que esmero, né? Na hora dos caras produzirem esse DVD. Era mais ou menos o mesmo esmero que a gente tinha quando você comprava um jogo de Sega Saturno, quando você comprava um jogo de PlayStation 1, que tinha um manual, que tinha um encarte bacana, que tinha às vezes uma case até maior, né, porque o manual era mais grosso. Na medida que a indústria foi evoluindo e foi trabalhando redução de custo, não adianta, gente, a gente é parcela pequena dentro desse mercado. E foi percebendo que o consumidor, de um modo geral, não agregava valor a isso, a indústria foi capando o negócio. Né? Foi capando, foi tirando o manual, foi tirando arte, foi deixando a arte do CD quase que inexistente. E hoje te tem exemplos aí, né? Deram um esdrúxulo, até compartilhei com vocês esses dias. Você compra um disco aí que fala Limited Edition, Spirit of Light Edition, você fala, meu, agora puta, vou pegar o jogo aqui, vai ter um monte de coisa dentro. Você abre o jogo, não tem nada, né? Basicamente o que tem ali é mais conteúdo dentro do CD, entre aspas, que não é mais conteúdo, que você coloca o disco lá dentro, você tem que baixar o conteúdo adicional. Já tem alguns vendendo a caixinha com o código. Com o código, né? Dentro, né? Vídeo, acho que o grande exemplo que a gente pode trazer aqui, e esse item já virou item de colecionador, a que ponto chegamos, que é o Cuphead do Xbox One. O Cuphead do Xbox One, pra quem não sabe, eles saíram algumas versões, não sei se comercialmente, mas saíram algumas versões que tem o case do Xbox One, aquela capinha verde. Tem o encarte do Cuphead. Quando você abre a caixinha, tem um download code ali dentro. É igual o Fortnite, né? É, o Fortnite, se não me engano, do Switch é assim também, né? Uhum. Mas do PlayStation 3, PlayStation 4 também. PlayStation 4, bom, né? Esse eu não sabia, mas o Cuphead eu digo muito mais porque ele é um jogo que tem um approach mais retro game, né? Mas eu acho que a gente não vai ter como escapar desse enfadonho futuro que é a nuvem, são os jogos digitais. Né? E esse é um futuro... É um câncer que você tem, cara. O médico já deu o diagnóstico e falou assim, olha, eu te dou mais 5 anos. Aí você, nossa, vi 5 anos o médico. Tudo bem, mas eu vou te dar mais 2. É inegável, a gente não tem o que fazer. A gente já discutiu sobre isso aí no outro, né? Me diga uma coisa. Não é uma hipocrisia, por exemplo, os caras querem reduzir custos, cortar manual, cortar isso, colocar aquilo ali em nuvem ali, mas de repente eles vendem uma edição especial por $300, cara? Que história é essa? Vai me dizer que é pra agradar as pessoas que são... Não, mas das aí, coisas aí, antigas? É qual que é a história? Aí o que eu acho, Lu, você não tá pagando conteúdo. Premium. Aí, você tá pagando... Ah. Isso. Você tá pagando boneco, você tá pagando o soundtrack, você tá pagando um livro de ilustrações. Você tá pagando isso, você não tá pagando conteúdo. Isso dá trabalho de fazer, Lu. Um livro de ilustrações pra você fazer, um soundtrack, dá trabalho de fazer. Então, ele tá colocando ali... É um trabalho. Então, tipo assim, ele não tá te vendendo só o jogo, ele tá te vendendo um trabalho de arte, né? Premium, alguma coisa do tipo, que ele deve ter alocado uma equipe pra fazer isso daí. Não é simplesmente pegou o estagiário e fez. E aí, isso tem custo. Mas assim, eu, por exemplo, eu já vi edição, assim, digamos, uma edição um pouco melhor, que tem ali algum conteúdo, eu não vou saber dizer qual, assim. Mas assim, tem algum conteúdo ali de papel, alguma coisa Sonic ali, Mania alguma... Plus. Tipo um Steelbox. É. É, foi Steelbox, é bom, é, bom exemplo. Okay. Foi também Steelbox. Steelbox, okay. Que nem é o jogo, nem é a versão colecionada. É uma bosta, é horrível. Enfim, coisas assim, nada. Ok. Olha aqui, ó. Você não tem ainda algo que você espera. Você só tem um pouquinho a mais aqui, mas isso aqui, ó, vai custar uns R$200. Cara, nem perto disso custa aquela porcaria, entendeu? Eu acho que é uma hipocrisia essa parada aí, cara. Do cara, tipo, ó, abandonamos tudo, mas aqui, ó. Se você quiser gastar um pouco mais com porcaria nenhuma, que tal pegar essa edição aqui, tá? Não tô dizendo também da edição de R$1.500 que vem com boneco e tudo, né? Não, eu entendo. É aquela coisa que antigamente o que era padrão hoje virou luxo. É, aí que tá, entendeu? Eu acho que tá indo pra esse caminho aí, entendeu? Ó, a gente tem que lembrar o seguinte, só uma coisinha pra lembrar. A gente tem que lembrar que essas coisas, elas vão além do lance da gente. Por exemplo, essas empresas aí, a gente sabe que elas estão pressionadas pra fazer esse tipo de coisa. Ah, você tem que ser mais ecológico. Ah, você tem que preservar o meio ambiente. Ah, você tem que fazer uma sustentabilidade. Então, tem isso também. Tá na ligada à frescura mundial, digamos assim, é isso? É, exatamente. É o lance da sacolinha de plástico. Eu sou assim, cara. Vamos usar plástico, vamos usar tudo. Daqui a 100 anos, nossos filhos que vocês viram. A gente tem que continuar na boa. Mas tudo bem. É, não, é assim mesmo. Ah, mas assim, esse é o grande problema também. A gente tem isso daí, a empresa, às vezes, ela fala assim, ah, eu gosto de produzir isso aí. Até produziria, eu não vejo problema, talvez. Mas aí eles ficam assim, mas a gente não quer fazer. E aí vem o empurrão desses grupos, né? Que, ah, você tem que parar com plástico, tem que ser sustentável, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí ele fala assim, opa, tá vendo, gente? Eu até quero fazer, mas olha, eu tenho que ser ecologicamente responsável. A Tectoy mandou uma dessa, Rubens, com questão do, quando elas relançou o Mega Drive agora, aí elas falaram que não ia colocar o berço de isopor porque é algo ecologicamente ruim ter isopor no mundo. Ah, há um tempo, colocaram... Aí, tá vendo? Colocou aquele jogo da velha de espuma, né? Aquela cruzeta de espuma lá dentro e se lasquem com isso aí. Nossa, que feio, né? Ah, então. Ei, e me diga uma coisa, claro, diante dessa situação irreversível de muitos modos aí, do CD, DVD, Blu-ray, seja o que for, a gente tá fadado a isso. Tanto até no formato do cartuchinho ali do Switch também, que é aquela coisa limitada, você abre aquela caixinha que já é pequena e você olha, opa, cadê? Ah, tá aqui embaixo. É só isso aqui mesmo, né? E no mundo dos jogos digitais, as pessoas dizem que eles vão ter pra sempre os jogos digitais, eles vão ter os downloads forever. Nossa, digital é vida. Mentira. Vocês acham mesmo que isso daí vai ser, digamos assim, ah, ok, daqui a 25 anos eu vou ligar aqui o meu PlayStation 4 e vou baixar aqui? Não. O jogo que eu comprei. Eu já te respondo, nenhum serviço digital vai se dar a loucura de te garantir isso. Com certeza, quando você assina um serviço digital, lá no contrato tá dizendo que eles não dão garantia de que esse conteúdo digital estará... Lifetime, né, que eles falam, né? Estará disponível para sempre. E a gente não precisa falar de agora. Eu dei um exemplo esses dias para vocês, numa discussão que a gente teve lá no grupo. Eu comprei o Double Dragon pro Xbox 360, aquela versão arcade em HD, porque eu gosto muito do jogo, e eu precisei trocar o meu videogame. Só que eu mantive o meu HD antigo. Quando eu coloquei o HD no console novo, por algum motivo, ele teve que atualizar ali algumas licenças, alguma coisa assim, e o Double Dragon foi um jogo que eu olho pro meu HD, ele ocupa espaço do ponto de vista de memória do meu HD. Mas você não tem acesso. Só que eu não tenho acesso. Justamente. E outra coisa, e você comprou, você pagou por ele, e você não tem acesso. Eu liguei pra Microsoft na época, e a Microsoft falou que eles não tinham mais permissão de disponibilizar esse conteúdo, e que se eu quisesse mais informação, eu tinha que mandar um e-mail, blá, blá, blá, blá, blá. Eu não mandei nada, cara, porque eu sabia que tinha perdido, entendeu? E isso tava lá dentro nas entrelinhas, né? Uhum. Isso tá no contrato. Basicamente é o seguinte, olha, eu tô vendendo pra você isso aqui, e eu não te prometo que eu vou manter pra sempre. É basicamente isso. E aí eu também passei por isso com o PlayStation 3. Eu tenho o PlayStation 3 desde 2008, e aí quando começou a aparecer as paradinhas digitais e não ia sair o jogo, eu comprei um R-Type, e esse esse R-Type eu perdi. Esse negócio de vida é miserável, cara. Você vai, tipo assim, claro, a gente não pode negar, a gente não pode ser hipócrita. O preço do negócio, ele, dos jogos depois, fica infinitamente melhor. Só que aí vem aquela pergunta que o Lu falou de colecionador, e até eu vou indicar. E se os caras falam que esse negócio de digital é melhor, que o preço é melhor, que é competitivo, por que quando eu lanço, por exemplo, o Homem-Aranha do PlayStation 4, ele custa, ou não sei se o Homem-Aranha é exclusivo, eu ia fazer um exemplo errado, mas um jogo que não é exclusivo, que vai sair pra todas as plataformas. Quando ele sai em disco, ele é tipo R$239. Aí você vai na Steam, o jogo é R$239. Sim. É isso que eu não consigo entender. E muitas vezes você compra o jogo fisicamente, cara, e no digital ele tá R$100 a mais. Eu já vi alguns casos assim. Isso eu não consigo entender. Exatamente. E outra coisa, que eu acho também que é um ponto muito positivo a favor da mídia física, né, disco, o que for, fator revenda, cara. Se enjoa, você ótimo, pode vender. Um bom ponto. Né? Enquanto eles não fizerem, ainda que eles façam um sistema de transações, de troca, de alguma coisa que você possa fazer via Steam, Xbox Live, PlayStation Network, o que seja, não é a mesma coisa, cara. Você ter ali o negócio na mão, você vender a hora que você quer, você emprestar, tá ligado? Isso aí realmente é um ponto muito forte. E no lado filosófico também é a parte, assim, tem gente que pode achar banal, mas isso faz parte da história, do mundo, cara. Não é... É um negócio que é importante. Esses artigos colecionáveis, esses artigos físicos, eles têm uma história no mundo. E eu acho que acabar com eles, eu acho que é. Pois é. Quer um exemplo simples? Quer um exemplo prático? Ah, manda lá. Museu do videogame itinerante. Tá lá um museu cheio de videogame, cheio de cartucho, cheio de controle, cheio de tudo pra fazer. Imagina se a mídia fosse 100% digital. Onde estariam os jogos desses videogames antigos pra gente experimentar, pra gente saber como foi? Não, museu online que não tem como, porque todas as empresas já recolheram as licenças, não existe mais rede online, não existe mais nada, como é que você tem acesso? Vai ficar com um aparelho lá inútil, inutilizado. Compre um disco e veja um vídeo como era. Exatamente, um vídeo como era. Tipo, é basicamente isso. Isso é o que a molecada de hoje aguarda pro futuro. O museu do videogame itinerante deles vai ser canal de YouTube, cara. Isso é péssimo. Ninguém vai poder ter experiência de jogar isso de verdade. A leitura que eu faço, ela não é tão ruim assim. A leitura que eu faço é a seguinte. É fato que a gente vai evoluir para um modelo de versão em videogame que vai se basear cada vez mais nesse modelo digital barra nuvem, né? O Google Stevia, sei lá o nome aí do negócio. Stevia. Stevia. Stevia é aquele troço lá de açúcar. Deve ser salgado, né? Porque é uma brincadeira. E, né? E essa vai ser uma realidade que a gente não tem como fugir. Só que eu acredito que formatos e empresas como a Limited Run, a PlayAsia Exclusives, aquela Restricted Limited Games, empresas desta forma própria, Retrobit, que fez alguns lançamentos de 8-bits e 16-bits, fez lá o Jaleco Collection, o Beat'em Up Collection, lançou o R-Type, lançou aí um jogo de NES também, tá pra lançar o Metal Storm, se não me engano, né, Rubinho? Que é o título do Nintendinho, aquele título de robô. É esse o nome, né? Eu não sei desse jogo, cara, tô por fora aí. Mas tem um jogo do NES que chama Metal Storm, não tem? Tem, o Metal Storm então, tem. Eles vão relançar esse jogo também, num pacote bacana, de colecionador. Eu creio fortemente que essas empresas vão ficar cada vez mais fortes. Tudo bem que elas vão trabalhar com nicho, vão trabalhar com nicho. Mas, de alguma forma, a gente ainda vai ter algumas cópias físicas, não de tudo. Acho que o mainstream, Red Dead Redemption 4, 5, sei lá, o GTA 6, 7, esses daí não vai ter como. A gente talvez só vai vê-los no formato digital, né? Uhum. Pergunto pra você, pra você concluir, acho que faz parte. Você não acha que existe esse tipo de empresa, ela tende, quando acabar o formato, ela tende a trabalhar meio que, assim, entre aspas, na ilegalidade? Eu não sei se ilegalidade. Talvez hoje o que acontece com essas empresas, elas trabalham um formato de licença, né? Eu acho que vai... Exato. Isso, eles compram a licença baratinha e reproduzem o jogo. Exato. Eu acho que vai depender muito. Talvez eu não vou conseguir explicar aqui exatamente por que eles não lançam, por exemplo, a Limited Run não lançam cópias para Xbox One. Eu sei que basicamente a Microsoft, pelo jeito, ela fala assim, não, se você quiser lançar um jogo meu, você tem que ter tiragem mínima de 10 mil unidades. A Limited Run fala, não, eu não trabalho com 10 mil unidades, eu trabalho com 5 mil. Porque eu sou limited, né? Eu sou restrito. Então, eventualmente, o que essas empresas podem enfrentar, Rubinho, eu acho alguma coisa nesse sentido. Eu acho que no sinal da Microsoft, eu acho que a questão é porque a Microsoft parece que exige que os jogos que você vai publicar na plataforma também estejam disponíveis na Xbox Live. Parece que não existe exclusividade assim, eu quero lançar um jogo para Xbox One só em disco. Que parece que você não pode fazer isso. Você precisa disponibilizar na loja também. Eu acho que eles só trabalham com jogos que você já tem virtual. Desculpa, você tem o formato digital e... A Limited Run pega o jogo digital e transforma em físico, é isso. Se eu não me engano, eu demolei. No caso da Microsoft, é muito mais por uma questão de limitação de cópias, que a Microsoft exige um teto maior do que a Limited Run trabalha. Uhum. Mas eu acho que não, Rubinho. Acho que não vai trabalhar na ilegalidade. Talvez consiga encontrar um meio termo. Assim espero. Ei, pra gente terminar aqui, ao mesmo tempo que a mídia física continuando de alguma maneira, penso eu que dentre os fabricantes de videogames ali principais, Nintendo, Microsoft e Sony, talvez tenham, justamente por manter um drive para mídia física, talvez eles sejam até um diferencial, concordam? Digamos para uma próxima geração. Ok, o Xbox ele vai ser só digital. A Sony também vai ser só digital o próximo PlayStation. De repente a Nintendo vai lá e fala, ok, nós vamos continuar com o físico aqui porque a gente gosta do tradicional. Acho que isso se torna, digamos, um diferencial interessante para quem coleciona bastante, né? Assim, né? Bom, mas a Sony já tá meio que tendendo para um lado de dar uma retrocompatibilidade geral, né? Pelo que tá tem esse saindo lado aí, também, né? A Sony soltou um artigo comentando sobre o console do Google, né? Dizendo que esse modelo de negócio isso é um modelo. Acho o Armagedon. É um modelo prejudicial ao modelo de negócio do PlayStation. Então, quer dizer, a Sony, neste momento, já se manifesta com uma negativa frente a esse modelo de nuvem, porque ela diz que é prejudicial ao modelo de negócio do PlayStation. Então, eu acho que isso traz aí pra gente uma esperança no final do túnel. Porque, de fato, se todo mundo migrar para um formato de nuvem, aí, meu amigo, não há Limited Run, PlayStation Exclusives. Acabou tudo. Né? Armagedon. Exatamente. Aí guardem os seus Ataris. Exatamente. Eu acho, por exemplo, esse formato do Google, né? A gente tá falando agora no começo, o Google tá implementando. Eu vi até um cara comentando sobre isso. A Google é famosa por pôr umas ideias meio loucas e depois não ir pra frente com elas, né? Sim. Não sei se esse Stadia vai ser a mesma. O problema desse Stadia é o seguinte. Como você falou, Lu, eu acho que se um console de uma geração futura, o próximo, um for usar mídia e o outro não for usar, eu acho que tende a vitória porque vai usar mídia. Porque ele tá dando uma opção a mais. E seguinte, no caso do Stadia, é tipo assim, fisicamente, hoje, por exemplo, não tem como você vender um serviço desse pra todo mundo. Não é um negócio que não tem como. Não existe rede suficiente pra poder fazer isso. Até o próprio PlayStation Now, que eles falam que funciona bem, mas ela funciona em grandes centros, grandes capitais. Ela não funciona lá na fazendinha do Arkansas, mesmo nos Estados Unidos. Então, assim, é uma coisa nova. Eu acho que vai ser o futuro mesmo, mas eu acho que eu posso estar falando bobeira, mas pelo que a gente estuda um pouco de informática, vê o lance de processamento, de transferência de dados e de servidores, alocação de servidores, esse tipo de coisa, é uma coisa para daqui a 5 anos, para realmente começar a funcionar. Porque ela não é a primeira a isso. Aquela OnLive tentou fazer isso, se eu não me engano. E a OnLive não conseguiu fazer, ela faliu. Então, eu acho que é um grande diferencial, sim. Uma empresa que ainda adotar a mídia por mais uma geração ou duas, né, vai ser um grande diferencial. O que eu queria comentar é basicamente uma coisa que a gente já falou várias vezes em grupo, em outros momentos, que é o seguinte: a gente sente muita falta dessa questão de mídia física, nessa fase de migração de mídia física para digital, porque a gente passou muito tempo na mídia física, a gente tem esse parâmetro, né, para comparar. Ah, então você acha que uma geração atual não tem esse interesse tão grande assim, digamos? Justamente, a geração atual não vai sentir falta porque ela não teve. Você não tem como sentir falta de uma coisa que você nunca teve. Essa é a questão. Então, se a gente teve, a gente sempre tem esse negócio de papo de velho, de que na nossa época era melhor, tal, esse negócio tudo que a gente teve, a gente viveu aquilo ali, a gente tem esse parâmetro de comparação. Eles não têm. Então, essa geração hoje, que muitas vezes se satisfaz em assistir jogo pelo YouTube, que não faz questão nem de jogar, só faz questão de assistir. Tem muita gente que tá nessa vibe, gosta de videogame, mas gosta de ver canal do YouTube, gosta de ver os youtubers famosinhos jogando videogame. Esse cara não vai sentir falta de mídia física nunca na vida dele, cara. Porque esse cara não é o cara que vai querer jogar, não é o cara que vai querer gastar, não faz questão de estar aquele negócio ali na mão. É uma geração que não tem aquela interação de sofá, de estar jogando ali com seu amigo, de pegar o cartucho e mostrar, de ver o manual, de anotar um negócio. Não, é cada um na sua casa, cada um no seu computador, cada um no seu videogame, cada um no seu espaço. E se perdeu muito dessa interação e se perdeu muito da interação com a própria mídia. Então, é essa a visão que eu tenho. A gente sente falta porque a gente teve. Quem não teve não vai sentir falta. Pra eles, é só o normal, né? Sim, exatamente. Um dia um cara vai ter 18 anos e vai ter jogado talvez uma década ali só em jogo de nuvem. O que seria muito simples pra ele, pra nós seria terrível, né? Isso que o Demolei falou é certinho, é perfeito. O que me incomoda, na verdade, é quando a gente fala essa geração. O que é essa geração? Eu, por exemplo, conheço gente da minha idade, você também deve conhecer, né? Eu até falei no outro cast. Que os caras, eles só querem digital. Sim. Sim. Ah, não. Tem espaço, tem isso, tem aquilo. Então, os caras querem a praticidade. Então, assim, a nossa geração, os caras que cresceram, um cara de 35 anos, 32 anos, 33, vão dar mais ou menos parecido com a minha idade, né? 35, 37. Eles cresceram com a gente, viveram as mesmas coisas e, mesmo assim, eles querem mudar. Então, a nossa geração também aceitou a mudança. Ela abraçou essa mudança, ela tá aceitando. E isso facilita acontecer. Porque se a nossa geração não tivesse aceitado, ninguém ia aceitar a nossa geração, eles não iam mudar o formato. O problema é que as pessoas pedem por isso, né? É um tipo de coisa que as pessoas estão pedindo. Elas querem mais tecnologia. Sim, mas aí a questão da preferência, eles têm preferência, mas eles têm como comparar. Se eles dizem, por exemplo, hoje eu prefiro mídia física, é porque tem um parâmetro para escolher. Ah, eu prefiro mídia física porque tem esse fatores sobre a mídia digital. Então, eu prefiro digital. Sim. Porque tem esse fator em cima da mídia física. E quem não tem como comparar, não tem outra opção. Exatamente, é que na verdade eu fiz um adendo. Eu falei assim, tem esse grupo que nunca teve que comparar e ainda tem o nosso lado. E tem um grupo que compara, que ainda prefere o digital. Compara e prefere. Exatamente. Exatamente, eu só fiz um adendo. O que você falou foi perfeito. Eu só fiz um adendo porque, tipo assim, a gente é como se fosse numa batalha, entendeu? E, assim, né? Uma analogia. E parece que uma parte do nosso exército tá se voltando contra a gente. É tipo isso. A nossa geração também tipo tá aceitando isso, né? Fazer um comentário, assim, bem, bem rápido. Cara, minha filha tem 5 anos. Daqui, sei lá, 3, 4 anos ela começa a desenvolver o conceito de dinheiro, né? De custo das coisas. E eu chego pra ela e falo, filha, hoje a gente gasta R$29 com Netflix, por exemplo. E na minha época, quando eu assistia filme, se eu fosse converter pra valores correntes, eu gastava R$150 com o filme. É um negócio que ela vai olhar e falar, nossa, você era besta demais, né? Como que você gastava tanto assim com conteúdo? Por que que você gastava tanto assim com conteúdo, né? Então tem a questão do custo também. Além deles não terem como comparar, uma vez que você apresentar pra eles o que você tinha, eles podem até falar, pô, bacana, tal, você tinha como pegar aquilo na mão. Mas e quanto isso custava pra você? Ah, era 5 vezes mais, 10 vezes mais. Meu, puta, aí que não quero saber disso, né? Acho que tem isso também. Quando olhar pra questão financeira, e a gente sabe que o conteúdo... Ele vai ver que, isso era coisa de velho. Exatamente, aí que não vai querer, aí não aceita mesmo, né? Então, quer dizer, de fato, a gente não consegue ter argumentos fortes pra convencer uma geração que não teve o efeito comparativo a ver valor naquilo que a gente vê. Porque a gente viveu como eu demolei e bem explicou. É isso aí, né, galera? Fazer o quê? Aí uma pergunta pra vocês no final. Como a gente tava falando do lance da nuvem, né? Que o Mega levantou bem. Agora o maioria dos jogos é um EXE dentro que você baixa. Aí eu acho que, nesse caso, o Switch tá um pouco fora disso, né? O que vocês acham do formato da mídia do Switch? Vocês gostaram? Vocês acham que foi legal? O que vocês acharam quando ela anunciou? Vocês que têm o Switch também? Quer saber a opinião de vocês? Eu já falei que eu só gostaria de ser enganado, né? Sim. Queria o tamanho de um cartão de crédito com um chipzinho idiota ali. Podia ser maior, né? Cara, eu acho que a Nintendo ainda é uma empresa que mantém um pouco esse apego às experiências do passado, né? E é uma empresa que eventualmente se esforça a apresentar o produto final para o cliente com o máximo de esmero e capricho possível com relação ao que ele está te entregando. Tanto que eu estava vendo esses dias o tamanho, né, do cartucho do Switch. Se eu não me engano, a Nintendo trabalha com cartuchos de 16 GB e 32 GB, e eles estão para lançar aí cartuchos de 64 GB por causa da Electronic Arts, que lança aí os NBA, os FIFA, que tem conteúdo adicional e tal. E a Nintendo, com a intenção de não fazer com que o jogador tenha que usar a memória interna do videogame, vai liberar... Aumentar a capacidade. Exato, vai liberar cartuchos maiores para que o conteúdo venha completo dentro do cartucho. Mas, cara, uma curiosidade, o Zelda do Switch, não vou falar o nome do Guilherme, não ficar me zoando, ele tem 13,87 GB dentro de um cartão de Switch, cara. Um jogo daquele tamanho, com aquela quantidade de conteúdo e com aquela experiência que quem jogou sabe a dimensão daquilo tudo. Então eu acho que a Nintendo ainda é uma empresa que desafia um pouco isso, né? Num mundo em que a gente vive aí, que você vai colocar um Red Dead Redemption e o jogo consome quase 200 GB de HDMI, corrigem aí quem já jogou e instalou. Acho que é cento e poucos, né? Cento e poucos, não chega a 200. Mas, e você não. Tem, por outro lado, o Zelda, que tem 13,8. Então, eu acho, Rubinho, que de fato a Nintendo ainda é uma empresa que tenta manter um pouco esse mercado com até um pouco mais no passado, né? Até quando ela vai conseguir se manter desse jeito, eu não sei. Porque hoje você entra na loja da Nintendo, cara, a Nintendo tem uma loja online que só cresce, velho. O digital dela é caro, os nindies. O digital dela é bem caro. O digital dela é caro, mas aí quando você vai pros nindies, né? Que são as publishers indie que publicam no Switch, você não tem uma diferença tão grande pro Play 4 e pro Xbox. E a loja da Nintendo tá muito grande. Então, até que ponto a Nintendo vai começar a olhar pra isso daí e olhar ali... E vai ficar seduzida, exatamente, né? Exatamente. Vai ficar seduzida, é isso? Não sei. Cenas dos próximos capítulos. Honestamente, cara, aí é coisa que a gente, com o tempo, vai conseguir entender. Mas, de fato, em relação às outras plataformas, eu acho que no Switch agora é o que a gente mais tem aí de empresa que ainda tem uma premissa de manter os jogos em mídia física, se preocupar em lançar o conteúdo mais pronto possível dentro da mídia física, coisa que você não vê acontecendo tanto assim nos outros videogames. Ó, posso fazer só uma observação ao que tu falou? Eu não vejo a Nintendo como uma empresa que tá mais preocupada com essa sensação do que ela oferecia no passado. Eu acho que a Nintendo tem uma preocupação maior no quesito experiência sensorial do jogo, né? Não somente essa questão de pegar no jogo em si, mas, por exemplo, a experiência de jogo em si, com controle de movimento, com Nintendo Labo, com Game e outras coisas. Então, eu acho que o fato de ter um cartucho para você pegar faz parte desse conceito sensorial. Sim, mas você concorda que quando a gente fala de conceito sensorial, pegar um cartucho é muito pequeno perto do que o sensorial que um Labo traz para você, um Labo VR, que é o que tá saindo agora, né? Sim, mas assim, só o fato de você estar com o jogo na sua mão é uma experiência sensorial. É isso que eu tô falando, sabe? É diferente de você chegar, abrir um computador e clicar. Um clique não é uma experiência sensorial. Segurar um cartucho, por mais diminuto que ele seja, e colocar ali pra você rodar o jogo, é uma experiência sensorial. Mas pra é nós que gostamos disso, é uma experiência sensorial suficiente pra decidir pelo físico em detrimento ao digital, né? Então, por menor que ela seja, ela ainda é melhor pro nosso perfil, penso eu, em relação ao formato digital, né? Uma coisa que a gente tem que se preocupar, só para finalizar, a última coisa que eu vou falar, cumprimentando as coisas, né, do mundo que a gente vai evoluir, uma parte mais filosófica, divagando. O problema no ser humano, ele tem uma característica de colecionar. Eu acho que esse lance de colecionar nunca vai se perder. Pode ser que já ninguém coleciona mais videogame, tal. Eu acho também pouco provável, mas pode acontecer. Mas o lance de colecionar, de preservar, eu acho que ainda existe. E hoje em dia, ela já não é consumista, ela pede por essas coisas. Então, por mais que essa sociedade cresça com facilidade, queira isso, ele quer o bonequinho, ele quer uns livros, ele quer alguma coisa que ele possa pegar. Eu gosto do lance sensorial. Eu acho que pra videogame a gente pode ter um problema no futuro, né? A gente pode ter uma dificuldade ou uma coisa muito beira absurdo. Eu tava vendo até um vídeo sobre isso, é uma coisa rápida a ver com colecionismo, mas eu tava lendo sobre uma carta de Magic. E tem carta de Magic que custa quase 100 mil reais. Sim, acontece. É um pedaço de papel que foi lançado há muito tempo atrás. E, tipo, tem gente até hoje querendo isso. Então, o lance do colecionar, eu acho que é uma coisa que vai com o ser humano até a fim da humanidade, eu acho. Agora, o que ele vai colecionar ou não, aí eu não sei cravar o que vai, o que aconteceu, o que não vai. Pra gente terminar o podcast, eu vou fazer uma pergunta sobre um amigo nosso aí, que não está presente, tá? Se no final, no horizonte dos videogames, apenas a Microsoft ter jogos físicos, o agente compra um Xbox? Sim. Provavelmente. Daí ele compra, né? A gente pode ter problema, mas uma coisa é que não é nesse quesito, pelo menos, ele não é incoerente. Se por exemplo, eu te garanto, né? Assim, posso quebrar a cara, mas vamos supor que chega a próxima geração de consoles, tá muito boa, ela evoluiu muito, tá valendo a pena pegar. Vamos dizer coisa que tá valendo a pena pegar, porque ele vai avaliar isso. Ah, uai, só tá valendo pegar? Se não tá valendo pegar, eu espero, uai. Então tem que ver, se vamos no mundo que vale a pena pegar. Não, vale a pena pegar. A Sony lançou um console, um pacotinho, uma caixa, não tem nada, a Nintendo fez a mesma coisa, e a Microsoft, porque ela é da vanguarda, gosta dos fãs, blá blá blá blá blá blá, ela lança um negócio com uma mídia. Ele vai abraçar, né, vai torcer, cara? O nariz, ele não vai pegar. Vai, não vai. É. Eu não sei se ele vai torcer, porque ele gosta do físico, né? Uhum. Se ele falar aqui, por exemplo, ah, não, porque a Microsoft vai torcer o nariz porque ele fala que a Microsoft Microsoft que começou acabando com... Começou com... Eu também eu começou com ele. O fim dos videogames, né? Então... É. Eu acho que a Microsoft tem uma... Acho que ela tem a maior parcela de culpa nisso aí. A gente pode debater outro cast, mas concordo, eu acho que ela tem não uma... Não concordo, não concordo, mas é outra discussão. É isso, exatamente, exatamente. Ai, ai, ai. Eu espero que o nosso amigo mineiro não tenha esse fim, né? Nenhum de nós. Mas é isso aí, galera. Vamos terminar aqui, que tá bem longo esse negócio aqui. Vamos jogar os físicos. Se for o caso de jogar o digital também, vamos e... Vamos dar um chute nessa merda da nuvem, né? Não vamos aceitar. Valeu, falou aí, galera. Valeu, falou, pessoal. Falou, valeu. Nuvem só de chuva. Siga o podcast Resistência Retro Gamer nas redes sociais, facebook.com/vaiestragaratv e twitter.com/vaiestragaratv. Para dúvidas, críticas e sugestões, resistenciaretro@gmail.com. Bom, vocês querem entrar em algum detalhe de mídia de jogo anterior aos cartuchos, como, sei lá, rolo de fita, fita cassete ou algo assim? Ou alguém quer entrar com alguma informação ou já vão direto pro cartucho e o que interessa? De repente podia falar um pouco do Magnavox, né? Acho que tem que falar do primeiro com cartucho, né? Acho que é interessante falar. Não, cara, tem gente aí que quer falar até de disquete, cara, que eu tô sabendo já. Não, disquete não. Não? Não, porque PC não é videogame. A amiga usava disquete. Opa, aí, ó. Amiga é o inimigo do jogador. Negativo. Não, pode não perguntar pra ele. Amiga é sim, a amiga precisa falar do amiga sim, cara. O que, que você tem pra falar sobre amiga, MSX, disquetada? PC não é videogame, a frase é dele, você nunca viu ele colocando? É. O agente. Então ele tá errado, né? Ele tá errado, então, basicamente, tá. Né? MSX, X68000, essas paradas aí, ó. Aquele Sharp X68000 também, não é videogame não, é computador. E deixa essa treta aí pra pós-créditos, pro agente ouvir.